When the night has come and the land is... Meus amigos, estamos de volta para falar sobre essa experiência muito estranha que eu não sei explicar sobre Final Fantasy XV, o roteiro. Estamos com todos nós reunidos novamente aqui, menos o Nini. Nini, te amo. Força, paz e luz nesse banco. Banco é do mal. Ah, calma, isso é mal pra você. Banco é do mal, mas o Nini é top. Puxa, a piada que o Nini fez, muito boa. Nini é top. A piada que o Nini fez, que foi muito boa, mas nem ele percebeu, que é Final Fantasy XV. Horrorteiro. Muito bom. Que morte lenta, cara. Quando eu comecei o jogo, eu ainda não tinha assistido o Kingsglaive, nem visto anime, nem nada. E eu não entendi porra nenhuma, porque o jogo começa com uma cutscene do rei falando: qual é, eu sou o rei. Tu tem que ir lá casar com a mulher. Aí você fala: porra, pai. Não, é isso mesmo. Ele: já então. Aí encontra com três brothers e fala: qual é, brothers? Bora lá. É tu. Beleza. O jogo começa. Aí, 10 segundos de jogo, o carro enguiça e é uma cutscene divertidinha deles empurrando e se xingando o carro e tocando Stand By Me do Florence and the Machine. Eu achei este começo de jogo horroroso, cara. Música mal colocada, você tem que apertar um botão pra empurrar um carro. A primeira coisa que você faz no jogo é aperte R2 para empurrar seu carro. Meu, eu comprei Final Fantasy. Eu estou acostumado a, nos primeiros 5 minutos de jogo, pular de um trem e meter porrada em soldado. Não. Um robô, você tá e acostumado a 10 minutos de jogo você não jogar. Aí de repente você começa a jogar. Mas isso é legal, isso é ok. Final Fantasy VIII também começa com porrada estancando. O 10 eu não lembro. E aí o 13 eu não sei. E aí a primeira coisa que você faz no 15 é aperte R2 para empurrar o carro. Eu acho que escolheram meio mal, assim. Se tivesse tido uma mais cenas antes e mais coisas antes, ou tivesse uma música mais animada, tipo, se fosse a música do... qualquer música da fita do Guardiões da Galáxia, ia ser irado empurrar o carro. De pessoa, tu começa a empurrar o carro aí. Cara, mas essa música, ela realmente não faz sentido no começo, a não ser que, ok, tem uma letra bonitinha, né, e tal, talvez tenha a ver ali com os brothers no final, mas... a música ganha outra proporção conforme o jogo avança. Podia ter colocado essa falar música exatamente de novo isso. Em outro ponto do jogo, pra ser a primeira vez. Ah. E depois, no final, você... ah, tá, entendi. No primeiro, eu acho momento, que não é o problema. Cara, no começo do jogo, só acho parece que o carro tá cantando Stand By Me pra você. Tipo, caralho, o carro não me abandona não, cara. Pô, não, o carro, tipo... o carro tá falando, cara, fica comigo, cara. Não me abandona não, só porque meu pneu furou. Eu achei o começo do jogo muito, muito bom de um ponto de vista de roteiro. Mas eu concordo com o Pivoto que você... seu... forçado a ficar segurando um botão pra ele ir pra frente. É, me parece muito Final Fantasy XIII. E se essa música tivesse entrado em um outro ponto do jogo, eu acho que ela seria jogada demais, sabe? Tipo, muito do nada. No começo ali, pelo menos, tinha apresentado essa música aqui nos 5 primeiros minutos de jogo, tá? Ok, você tá estranhando, mas deixa essa música aí. Tá tocando na rádio do carro mesmo, enquanto eles estão falando. Pode ser, você pode interpretar assim também, tá tocando no carro. E aí, depois que volta, você ouve essa música pela segunda vez no jogo, mano, é tipo um ciclo que se fecha. É muito foda isso. Isso eu acho bem foda. Não é um ciclo que se fecha, o ciclo não se fecha. Por isso que você fica na merda. Porque isso faz o ciclo ser eterno, vai ficar sempre girando ali. Tá, eu achei justo, cara. Eu achei justo pra caralho. Pois é, uma coisa que eu acho maneira é que, nesse primeiro momento, ele passa um sentimento legal, que é um sentimento de perrengue que os amigos passam juntos. Você vê ali uma descontração, você vê um sacaneando o outro, tipo, eu vou soltar o carro e o Gladius não vai nem perceber, o Gladius vai tomar no cu, eu vou fazer isso não. Você fala, pô, ele passa um pouquinho já de cara o clima da brodagem. Que o jogo, convenhamos, se a gente levar pro lado da brodagem, o jogo te dá uma experiência muito divertida. Te dá um, não um roteiro, mas uma experiência de brodagem no total legal. Então esse começo, ele já cria uma relaçãozinha ali. São amigos, mas porque eles são subordinados, eles são amigos. Tá o rei empurrando o carro, junto com um amigo, com os outros... O rei não tá sentadão lá de bobeira. Quem tá o Iglis, aquele viado escroto? Então, é isso aí que eu ia falar. Você pega nessa parte aí, você já tem mais ou menos um vislumbre da personalidade de cada um. Porque você vê o prompt falando, eu vou parar de empurrar o carro. Aí o Gladiolo já fica puto. Não, não para, tu não vai fazer isso, eu vou te dar porrada. E aí o Ignis fala, cala a boca vocês e continua empurrando o carro. Peraí, você sabe que quando o carro morre, alguém tem que sair dentro do carro, né? Pra você se ajudar. Era o Ignis. Sim, mas era o Ignis. O filho da puta, ele se pode dirigir no carro toda hora, porra. Na hora que o carro para, eu vou sair mesmo, porra. Que porra é essa, caralho? Mas olha só. E a mágica que isso faz com o final é que, além da música ter toda essa simbologia, o final ele quer resgatar um sentimento de brodagem que você tem. E ele resgata pra você a primeira sensação de brodagem que você teve. Ele deixa com fundo preto só o som dessa cena. E você lembra da cena. Por isso que eu achei que, por mais que inicialmente, como o Pivoto disse, isso é meio estranho. E pode que bonito ser... pegar o chorando. Ficou bonito. Eu achei maneiro. E por mais que o jogo tenha todos os seus defeitos, esse momento final foi uma coisa que me trouxe, assim, me envolveu, me deixou sorrindo, sabe? Eu confesso que eu nem me lembrava dessa questão de ter que apertar R2, esse quick time event de merda pra empurrar o carro. Porque a lembrança dessa cena no final do jogo suplantou tudo, assim, eu já acho essa cena linda, sacou? Eu não consigo pensar nessa cena como desnecessária, é foda. Vão criando narrativas na sua cabeça pra compensar o jogo ser ruim. Mas isso é um artifício de design de narrativa, cara. É um artifício genial, né? Faz um final bom aqui pra eles esquecerem a merda que o miolo. Existem três elementos fodas que eles fizeram que deixaram o final uma coisa assim. O final em questão de história é tipo, tá bom, legal, valeu. Mas o sentimento que o final te passa é uma coisa assim, além. Por quê? Primeiro eles fazem esse recurso da cena inicial pra botar a brodagem, depois resgatam esse negócio no final pra lembrar, tipo, porra, olha esse primeiro momento da brodagem que você teve jogando. Segundo, que tem um negócio, uma mecânica do jogo que a gente explicou na última parte do podcast, que era de fotografia do prompto, em que ao longo do jogo inteiro, todos os momentos você escolhe fotos. E no final do jogo, os créditos mostram uma seleção de fotos que você tirou ao longo do jogo. Então, todas aquelas fotos foi você que escolheu. Então, são momentos que você falou, pô, eu quero lembrar disso indiretamente, entendeu? É um momento que eu quero guardar. E ele mostra esses momentos pra você depois. Sim. E o terceiro é que é a brodagem em si, como ele joga na tua cara a relação dele, tem aquela conversa e vai tomar no cu. Falaremos sobre isso. Só que existe um problema, né? Essa relação de amizade que os caras já têm, você pode ter isso no anime, enfim, foda-se. Você aceita que eles têm. E isso é legal. É quando você começa a ver, não sei, curtindo a vida doidado. Você aceita que o Ferris e os outros dois já são amigos, e tá tudo bem, eles vão lá passar um dia matando aula em Chicago, e legal, filme lindo, beleza. Mas vamos ver aquela amizade nascer. Então você tem que colocar vários pequenos elementos ao longo do filme. Por exemplo, o Ferris tentando fazer o outro moleque, eu não lembro o nome, o Alan Ruck lá, o ator. Sair de casa, meu moleque, caralho, não quero sair de casa, meu pai é um saco, meu pai tem uma Ferrari na porra das varandas, blá blá. Você bota elementos de personalidade das pessoas que fazem com que a interação entre elas façam com que você se identifique com aquela amizade ou veja uma profundidade ali. Quando você assim... começa com quatro bonecos já amigos e em nenhum momento você tem isso, eu, jogador, sou mais amigo, sei lá, do Red 13, que é o cachorro que eu peguei na rua, pelo menos eu levei ele pra casa, do que do Ignis e do Gladius. Então, tem duas diferenças, vamos lá. A gente pega vamos pegar dois tipos de narrativas. Eu vou comparar, vou falar Toy Story. Que Toy Story? Toy Story é uma história sobre amizade. É como você desenvolve a mega brodagem do caralho, do Buzz com o Woody. Você é fraco. Falta ele saber o nome de Buzz e Woody. Não, eu só demorei pra lembrar. Do Buzz e do Woody. E aí tem a questão do amigo, estou aqui, etc. Você, caralho, você vê a construção da amizade deles. Assim como você vê em Final Fantasy VII, por exemplo, e em vários outros jogos, você vai conhecendo os personagens e vai construindo a história junto com eles. E aí sim você vai tendo essa sua percepção de amizade. No Final Fantasy XV, ele deixa você construir a sua percepção como jogador de amizade através de momentos e não de roteiro. Poderia ter sido com roteiro e tinha muita coisa pra fazer de roteiro ali. Nossa, podia ser! Isso é desculpinha pra não ter feito as coisas direito. Essa lacuna, por exemplo, a gente não tem esse aprofundamento dos personagens. Tem em outras mídias, né? gente vê, por exemplo, como eles começaram a ser amigos no anime. Ok. Aprofundamento. Bem entre aspas, mas tem. Né? Muitas aspas. Bem. Muitas aspas. Não, a do Gladio e a do Prompto. Não, o Gladio Prompto fica tranquilo. O Ignis só mostra assim: ah, beleza, ele é empregado dele. E tá. É. Sim. Ele é realmente um empregado dele. É aquele empregado que tá na família há tanto tempo que virou amigo, mas ainda é o empregado dele. É o famoso Alfred. Ah, mas no jogo, você tem. Se você quiser, ó. Os caras pegaram e fizeram aqui, ó. Ó, a gente dividiu isso aqui. Se você quiser ver como eles começaram a ser amigos, vai lá ver o anime. Se você não quiser, tem aqui o jogo pra você. Eles vão passar muitos perrengues e é pelos perrengues que você vai ver como que é o laço deles, como que eles vão brigar, como que eles são um com o outro, tal, tal, tal, tal, tal. Como que esse laço vai se fortalecer no fim das contas ou não. E aí você vai acompanhando. E é isso. É muito mais sobre a personalidade de cada um e você conhecer como eles se comportam, do que você conhecer o passado deles e se identificar com isso. Eu discordo um pouco assim, de você pegar, mas não tem porque não é sobre coisas. A personalidade deles. É sobre a como relação é? Deles. Não se trata da personalidade deles, assim. Você não sabe quem é cada um deles. Eu não sei que diabos é o Ignis, o que ele gosta. É que ele gosta de cozinhar. E que ele é um puta mordomo e deve cheirar muito bem. Mas eu não sei qual é daquelas pessoas. Realmente não sei. Gladiolus é o roubando da nação, mas eu não sei quem é o Gladiolus. Agora, eu sei perfeitamente quem é o Gladiolus em relação ao Noctis. Eu sei quem é o Ignis em relação ao Noctis. Eu sei quem é o merda do Prompto em relação ao Noctis. Então, eles são a abordagem dele é muito bem construída. Agora, como mais uns muitos erros de roteiro desse jogo, eles não se preocuparam em estabelecer nada além disso. Eles estão te mostrando, olha só. A única coisa absoluta aqui é a amizade desses caras. Eles são um grupo de WhatsApp que eu criei agora e adicionei os meus amigos. Eu vou adicionar vocês, Chico, e os meus amigos lá de Caxias. Vocês não se conhecem, mas foda-se. Bom, todo mundo é meu amigo. E a partir de hoje todo mundo tem que se gostar, hein? Foda-se. Tá? Se não se gostar, aqui ninguém mais é meu amigo nessa porra, não. É isso. Assim, a relação do Gladio com o Ignis, eu não sei. Eu sei que um tem opinião sobre o outro. Tipo, ah, o Ignis gosta de ficar mandando no Gladio no Noctis mesmo. Ele é meio babá e foda-se. Mas assim, entre eles não tem amizade. Tudo bem que nenhum outro jogo tem isso, tá? Sei lá, o... Até pode pegar o Final Fantasy 7, talvez, ou 6. O 9, tem... pô, o 9 mostrava ceninhas alternativas ao longo da história, era muito maneiro. Melhor não, promoção. Mas era... Sim. É, o 9 é maravilhoso. Mas era geralmente com o Zidane no foco, né? Não era tipo... Não, era coisa absurda, era o Kina, muito pelo contrário. Uma loja com o Vivi, e ele falava sobre o Freya, sobre a vida, né? Isso é verdade. De certa forma, o panorama psicológico do Zidane no 9 só vira um ponto central na história depois dos 4, assim. É muito não, louco. É verdade. É, o 9 é maravilhoso, esquece o 9. vamos falar sobre ele um dia, né? Você consegue perceber que o Prompto é aquele mais jovem, afoito, todo encantado com o mundo, tipo, caralho, que maneiro aquilo ali. Ele é sempre o cara que vai chegar na viagem do carro e vai falar, caralho, olha aquilo ali, que foda. E ali, olha do outro lado. Uou, vai atrapalhar o Ignis dirigindo. Exatamente. Vamos tirar fotos. O Ignis é aquele cara mais responsável, aquele cara que tenta ser a voz da razão sempre. Ele é o cara que vai dar esporro. Vira o Noctis, que é dirigir de noite, ele fala, Noctis, vai se fuder, né? De noite tem demônio pra caralho. Tu vai dirigir? Então se ferra. E o Gladius, ele é aquele cara mais corajoso, ele tá mais preparado pra andar pelo mundo. Você vê que ele tem no olho dele, tipo, eu sei o que a gente vive aqui fora. Você... You are not prepared! Brother, o hobby do Gladius é sobrevivência. O maluco é muito bruto. Fotografia, cozinha, pesca... Sobrevivência, tá ligado? O cara, mas ele cresceu pautado nisso, né? Que ele é o fucking escudo do rei, então ele tem que saber sobreviver. É, mas eu, no jogo você tem. O quê? Onde é que você viu isso, Gé? Que ele é o escudo do rei? Não, que cresceu pautado nisso. Ué, mas no anime. Sim, no anime. Ah, o anime fala isso. O Claros é o escudo do rei Regis e o filho dele vai ser escudo do próximo rei. Isso é assim, exatamente. No jogo você tem algumas side quests opcionais com os seus brothers, que aí você tem um insight de como que eles são melhor, assim, né? E cada um deles, até onde eu sei, tem duas. Então, por exemplo, o Ignis pega você de manhã cedo, ó, vamos cozinhar? E aí você vai lá, prepara com ele, tal, tal, tal. Vem o Gladys e fala, aí, vamos correr? Vamos fazer uma corridinha matinal aí, tal. Vai lá, você vai lá correr com eles, vão conversando, tal, tal, tal, tal, tal. Aí o prompto, oh, vamos fazer uma sessão de fotografia aí? Bora. Eles vão lá, escolhem o lugar. Então cada um tem uma side quest aí, e em cada uma dessas side quests, eles têm umas conversas bem interessantes, assim. Você tem um insight um pouco melhor da personalidade deles. Mas aprofundar a personalidade realmente não tem. Então é questão... O que você ganha ali são características. É igual pegar fichas de personagem da SNK. Ah, o Terry gosta de basquete e cachorro quente. Pô, é, legal. Sim. Ele gosta de basquete e cachorro quente. Mas é um ótimo comparativo, é isso. É, mesmo. Vou dar Power Gazer pra caralho e eu sei que o maluco louro gosta de basquete e cachorro quente. É top, um polo top. O sangue dele é bem negativo, ele tem 17 anos. Isso, nascimento 25 de março, é isso aí. Eu acho que eu tô com um pouco de problema de entender o que vocês estão querendo dizer com. Ah, não tem personalidade, porque, tipo, eu acho que tem. Eu acho que o que não existe de exploração no Final Fantasy XV é tipo o arco dramático dos personagens. Isso, não existe, né? É empatia, eles não têm emoção. Eles não têm um conflito. Eu tô nessa porque eu queria ir pra Lua e não consegui. Isso não tem. É isso que não tem. Tem uma problemática no 15, que é eles. Você tem até um arco dramático, mas aí, tipo, corta drasticamente e aí você descobre no fim do jogo que aquele arco dramático, na verdade, vai ser um DLC. Não, eu acho que é um pouco pior do que isso. Eu acho que o arco dramático do jogo em si a gente nunca vai ver. Como eu frisei várias vezes, e é uma coisa que o Bode me disse uma vez enquanto eu comecei a jogar, e eu percebi enquanto eu joguei, esse jogo, ele tem uma história muito foda, só que você não participa dela. Você não participa dela. Você não tá lá. E volta e meia você descobre, lendo o jornal que tá jogado no banco do trem, ouvindo rádio, conversando com o NPC, que tá rolando uma história muito bolada! E você tá lá de uma guerra que tá sinistro. Não, e de alguma forma, o Império tá perdendo a guerra. Mas assim, isso. O líder do exército contra o Império é você, e você não tá participando da guerra. O que leva até o seguinte: no fim das contas, o Corleones, ele não tava lá na porra do filme, mas ele é foda. Isso não foi o Lutz que ganhou a guerra, foi o Corleones. Colocando a porra do Marechal, do que sobrou. Esse maluco, eu quero o jogo dele. Ele, o Corleones, é o Squall. Você jogou com o Laguna. Tu vê uns pedacinhos aqui, junta tudo, é história bonita, amor, casa comigo, bar, fim, é a história. Falta o jogo mesmo, o jogão mesmo não saiu ainda, vai ser o do Corleones. Eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco por que isso, né? Porque a história se passa, é um reino de merda que tá sendo atracado pelo Império, a única chance deles tentarem selar a paz é ele casando com a menina, que é oráculo, aí vai tentar fazer alguma coisa, berereu, berereu. Então a única chance é manter a porra do príncipe vivo o mais longe possível da treta, né? Pra tentar manter a muralha de novo e ter paz. Só que o filho da puta do príncipe, ele tá andando, cara, de carro pelo mundo. Ele não pode fazer isso. Não é pra, se beber no caso ele vai casar. Não, foda-se que ele vai casar, cara. Aquele bicho no meio da estrada podia dar um hit kill nele, sabe? A noção de urgência do jogo, ela é muito mal pautada. Porque inexiste. É, porque tá dando merda e você tá no mundo aberto em que você pode ir pescar. Você tipo, caralho, descobri que zerguiaram a cidade, mataram meu pai, estão estuprando geral, fudeu. Vou pescar. Depois, cara, eu vou procurar sapo amarelo. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente com isso que você tá falando, ô PH. Só que eu tenho uma coisa com um jogo de mundo aberto, na real. Eu acho que nenhum jogo de mundo aberto consegue passar exatamente um senso de urgência. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Porque, mas, tipo, cara, Skyrim tem uma linha de história que é tipo assim, brother, o Alduin, que é um dragão bolado, acordou e ele tá acordando todos os dragões do mundo. Cara, eu fiz side quest pra caralho em Skyrim. Eu não tinha nenhum. Cara, DDA, tipo assim, total. Eu tava indo do ponto A até o ponto B, eu entrava em todas as cavernas, matava tudo que tava vivo. Cara, mas o Skyrim. A missão do Skyrim é isso, cara. É um mundo aberto aleatório. Sim, mas é isso. Não é uma desculpa pra convenience, entendeu? Eu posso dar a mesma desculpa pro Final Fantasy XV. Ah, é isso, entendeu? Eu acho que, olha só, o pseudo mundo aberto tem um que funciona mais ou menos bem, que é o Mass Effect. Porque tem uma noção de urgência em todos os três jogos. Mas a noção de urgência aparece na hora em que você não consegue mais fugir da quest que abre a parte dela. Ó, vai ter uma missão suicida, meu irmão. Se prepara aí, quando estiver preparado, volta aqui e me avisa. Tô pronto, vambora fazer essa porra. Ó, meu irmão, aqueles filhos da puta lá que eu esqueci o nome, os ceifadores, estão chegando na Terra, maluco. Me avisa quando a gente puder ir pra Terra, porque eles vão chegar. Beleza. E aí você faz o que você quiser, e quando você chegar lá, meu irmão, vamos pra Terra. Vamos se adiantar e vamos pra Terra? Quando você fala, vamos pra Terra se adiantar, os filhos da puta vão também. Então, artificialmente, você manipula a noção de urgência pra ela coincidir com o momento em que você não tem mais como fugir dela. Não fala Final Fantasy XV, não. O teu pai já morreu, o pai do outro também já morreu, a cidade natal de você já acabou. Mas algumas escolhas do roteiro, elas, você, tipo, você tem esse plot inicial, ah, o príncipe tá indo casar, beleza. Aí você vai jogando a parada e você vai vendo que nada faz sentido. Por exemplo, mais pra frente a gente descobre que isso, na verdade, foi tipo um plano do rei. Tipo, como assim foi um plano do rei ele fazer isso? Mandar o filho dele pra longe e aí, não, a menina tá aqui, eu vou dar um anel pra ela, você vai entregar pro meu filho. Tá. É uma bagunça foda. Esse triplo aí dela ter ido pra lá foi uma aposta, mal escrita. Não, mas peraí, pra lá. Longe é maneiro. Eu quero entender isso também. Pra quem viu o filme, viu que não tem plano nenhum, cara. Cagada, viu? Calma, gente. Me ajuda a entender. Eu também não entendo essa parte, mas eu quero usar o gênio coletivo do baixo frente soco pra conseguir entender pelo menos brevemente isso. Tá. Voltando antes do jogo, voltando antes do filme, voltando antes da porra toda, a história se passa porque uma calamidade dos céus, onde eu já vi isso, caiu no planeta e deu uma zica foda. Aí dessa zica tava transformando as pessoas em demônios, e falou, caralho, que merda, e junto com essa zica tinha um cristal bolado que dava poderes para um reinado lá e esse rei conseguia segurar essa zica. Beleza, então é aí que a gente tem o reino lá dos Noctis. E porque tem que ter, tinha uma mulher que era oráculo e tinha superpoderes também da luz. Foda-se. É tipo isso aí. É tipo, tinha os seres astrais, né? Seres etéreos, que eram astrais, tipo. Sim. Como se fossem os deuses e tal. E aí teve um deles que se rebelou, ainda não se sabe por que ele se rebelou, que era o. Pode falar o nome já? Pode falar. Já é. O Ifrit, ele se rebelou contra os outros cinco, né? Aí caiu essa porra desse meteoro na Terra e começou a infectar as pessoas que viviam lá. Nisso teve a guerra entre os seis, o Ifrit foi banido, passou a ser desconsiderado lá dos seis meses, né? E enquanto esse meteoro tava lá fodendo a Terra, então... Os deuses pegaram e nomearam alguém lá na Terra pra tipo, ser o oráculo deles, pra essa pessoa poder se comunicar com eles e outra pessoa pra ser o rei. Pra esse rei, eles deram o cristal, que seria a fonte da magia deles, né? A fonte dos poderes mágicos pros humanos seriam esse cristal. E a partir daí, a gente teve a linhagem dos Luciae. Que é a família do Noctis. Sabe uma parada, Gegé? Que ao mesmo tempo você tem um misticismo bizarro, que é um cristal louco dos deuses que dá poder pra linhagem toda dos caras. E eles conseguem fazer magia, teletransporte e dar magia pros amigos e tal, e beleza. Só que chega um imperador lá e bota meia dúzia de switch num hack, liga um equipamento doido lá. Que cancela os poderes. Foda-se. Isso é foda, cara. Mas é a tecnologia. Enquanto os Luciae tinham a magia, as pessoas que não tinham essa magia, não eram brothers do rei e tal, tinham que se virar com o que tinha. E nasceu esse império que é todo regido por tecnologia, né? Os Magitech. O termo Luciae que a Gigi tá falando, que jogou em português, é o gentílico mesmo, a Lucência, que eles são chamados de povo de luzes. Isso. Esse conflito. Teve o reino da galera que tinha magia e o império que era da tecnologia. Dividiu o mundo. sendo que esse conflito de magia com tecnologia, né, além de ser uma coisa da Polishop, é um clássico de Final Fantasy. Sim. Final Fantasy que... 6 é pautado do 6 nisso. Em diante, é, o 7 também. O 10 também. Né? O 10 é. O 7 mas o, é que o 10, 6 usa o termo Magitech, entendeu? É, em japonês sim. Não é Magitech, não. Magitech foi coisa da ocidental. Eu não sei se originalmente. Originalmente existe o termo Magitech ou se isso já é coisa ocidental. Mas no japonês não é Magitech o nome, não. Avançando um pouco na história, a gente tem um grande conflito entre uma cidade que consegue usar magia pra se segurar, que são tipo os gauleses do Asterix, e você tem um império que quer entrar na cidade porque o imperador quer pegar o poder. E o poder são duas coisas, basicamente. É o cristal bolado e o anel nervoso dos reis sinistros. A cor de Sauron e um anel. Conquista morta. É só pra deixar a galera sentir, esse anel, ele foi... Não se sabe quando esse anel foi criado, eu acho que nunca explicou no jogo, mas me corrija se eu estiver errada, mas ele contém todos os espíritos de todos os reis, né? O pai do o Regis, ele é o 13º, é isso, né? Centésimo 13º. Caralho, é? Porra, porque, enfim. A galera, essa história que você contou, o Velho Testamento, a Gênesis desse mundo, é 2000 anos, né? Falam isso totalmente, é 2000 anos. Verdade. E tem uma coisa legal, é que o anel, ele é somente para quem é da linhagem dos reis. Quem não é da linhagem dos reis e usa o anel, se fode muito ou tem que se provar digno com o martelo de Thor e ainda assim vai se fuder. Nix é foda, meu irmão! Sabe, não faz sentido agora, pera. Se ele é o centésimo décimo terceiro. Mas no anel só tem 15 reis. Quer dizer, 14. Não. Contando com Regis. São os reis fodões que conseguiram criar aquelas armas. Tipo, só os lobos. Tiveram vários cartas, mas nenhum criou cartas. Só essa coisa. Entendi. Ai, agora porra. Faz sentido. Capote maravilhoso, cara. Pode maravilhoso. Pode superior, né, cara? Pode ver. Outro nível. Realmente foi muito bom. Se fosse aparecer 112 reis, eu acho que como no jogo... No jogo eles não passam esse senso de ser digno e poder do anel. É, no filme, no Kingsglaive, o Nyx, que é o protagonista, e ele é um Kingsglaive, não é da família e tal, ele se vê obrigado a botar o anel. E ele passa por um julgamento fudido de todos os reis. E os reis ficam jogando o dedo na cara dele, falando: tu é um merda, tu é garoto, tu não tem que estar usando isso aí, tu vai se fuder. Aí ele fala assim: não, é por uma boa causa, gente, tô matando a cidade que vai dar merda. Aí fala: então tá bom, vou te dar o poder, mas tu vai morrer depois. Ele fala: beleza. O irmão da Luna, ele pega o anel e fala: é, o anel, eu sou ganancioso e nunca explicou por quê. Veste o anel e perde o braço. Parece outra obra de ficção aí que nós conhecemos, não é mesmo? O anel tem muito poder. Use o anel. O anel nem conta as pessoas. Mas o próprio irmão da Luna, que eu não lembro, Ravus. Ele quer muito poder, ele dá um foda-se pro imperador, veste o anel, se fode, perde o braço, volta pro imperador, fala que odeia o Noctis, depois fala que ama o Noctis, depois se mata pelo Noctis. E você, tipo, o quê? Esse cara ninguém é entende chapado. Esse cara. Eu acho que esse cara tinha uma queda pelo Noctis. Esse anel, o nome. Esse Ravus, esse personagem, ele é o maior equívoco dessa história, assim. E olha que tem erro, é vacilo pra todo lado, cara. Pouca gente fala 200 aqui. Mas esse personagem, parece que de todas as mudanças de roteiro, que pegaram um pedaço da versão 1, da versão 12 e misturaram, parece que esqueceram de equalizar a participação desse personagem, porque ele não faz nenhum sentido. Sim. Cada momento a motivação dele tá um pouco diferente, em algum momento parece que ele se importa com a Luna pessoa, às vezes parece que não. Não, que é isso, cara? Qual é a dele, inclusive, cara? Inclusive, no jogo não explica em momento algum como ele perdeu aquele braço. Não explica filme, nada. Você tem que ver o filme. Mas você tem que ver o filme. Muita coisa, o jogo também não explica por que ele é tão revoltado, por que ele tá no lado do imperador, não explica nada. Explica no você filme. Você vê nada. Só... Isso. Não, explica só no filme. Assim, explica, mas você ainda fica tipo, ué. Porque no comecinho do filme mostra. Ó, ele tem birrinha porque o rei fugiu e deixou ele se fudendo lá. Birrinha, é sacanagem, né? Não. Porra, a birra dele é mataram teu pai e tua mãe, aí tu vê o filho da puta do velho correndo com a tua irmã, tu grita: rei Regis, ele é foda. Esse moleque aqui, saiu correndo com a tua irmã, tudo bem que ele não ouviu, coitado, já tava velho. Ele saiu correndo com a tua irmã no meio do caminho, ela largou a tua irmã e foda-se, lá, deixa essa loura pra lá. Porque mostra que tá tranquilo, ele poderia levar as duas crianças Santos, cara. Ele lá. Ele tá com o filho no colo. Ele tá com o filho no colo. Você fala que é notícia, Luna? Cara. Ah, é verdade, ele podia ter assim, uma arma assim, ali. Você consegue. Não, olha, eu não pensei nisso. Se você parar pra discutir com seus brothers, tal, que nem a gente tá fazendo aqui, colocar todos esses pontos na mesa, você até entende, tá? Então o cara, ele ficou fudido de raiva porque o reino só foi lá pra fuder o reino dele, não ajudou em porra nenhuma, deixou a mãe dele morrer, tal, tal, tal. Ok, ele cresceu com raiva do rei. Mas em momento algum no jogo, se você tá jogando sozinho na sua experiência, você não tem esse insight, você ele tem que deduzir isso depois, cara. É uma merda. Ele só fica assim, ah, eu odeio o rei Regis, eu odeio o rei Regis. Você não sabe por quê, você tem que deduzir. Ah, ele deve odiar porque, sei lá, porque ele é... Mais uma das coisas que não faz sentido. Você odeia o rei Regis porque você culpa ele a morte da sua mãe. Mas no foi morta pelo isso. Império. E você se une ao Império. Não, mas no jogo ele não fala isso. No jogo ele fala assim, odeia o rei Regis. É uma coisa que é tipo assim, a Luna gosta, ama o rei Regis e ele não. Por quê? Não dá um motivo, ele não só fala, odeia não ele. Fala. Inclusive, o jogo também não fala em momento algum por que a Luna tem que casar com o Noctis. Você fica à deriva, tipo. Eu acho que tem muita coisa no jogo que é meio que pra determinação divina, saca? A questão da relação da Luna com o Noctis, por exemplo. Ela aparece muito naquelas revistinhas, né? Que você encontra com a mitologia do não sei o que lá. Ele fala. Cosmogonia. Ele... É, exatamente, cosmogonia. Os deuses. Escolheram uma linhagem pra ser a linhagem do cara dono da porra toda da magia pica grossa. E os deuses escolheram uma linhagem pra ser a linhagem do oráculo bolado, e eles têm que meio que se casar pra poder beckon the gods, né? Tipo, chamar os deuses para a terra pra resolver o problemão. Mas entendeu? Tem isso implícito de que eles têm que ficar juntos? O oráculo e o rei sempre? Não, que eles meio que têm que ficar juntos, sim. É o que eu achei também. A capa da cosmogonia, não sei se vocês já pararam, mas é o Bahamut na versão humana, é um maluco de preto com asa, que ele tá sem máscara, dando um cristalzinho pequenininho pra um rei. Que é o primeiro no rei. No fundo tem um oráculo, ali do lado. Essa primeira oráculo, no caso, é a Gentiana, se não me engano. Gentiana, é a Gentiana, sim. Então, isso já é um furo na parada, porque até onde se sabe, a Gentiana a princípio ficou com o Nui. Ou será que a Gentiana é a voz centésima décima segunda do Noctis. Pelo que eu entendi, a Gentiana é uma forma da Shiva. Ela, assumiu aquela forma, ela não pra é. Pra poder ficar entre os humanos. Ah, não, ok. É a Shiva ali, no fim das contas. Ou será que não é? Isso. Ela é a Shiva, só que ela assumiu a forma dessa Gentiana, que possivelmente pode ter sido a primeira oráculo. A gente não Mas sabe. Mas na capa desse cosmogonia. Sim, é ela. É a Gentiana. Tá lá. É o Radamantes aquilo, no caso, né? Mas. É a Gentiana que tá na capa, assim. A minha visão da relação do casamento do Noctis e da Luna é exatamente essa que o Ximenes teve. Que eu falei, eles devem ter que casar porque ela é o oráculo e ele é o escolhido, acabou. Alguém falou, vocês têm que casar mas por isso. Tá. E forçou pra eles o casamento. Esse sentimento que deve ser isso não explica porque dois filhos da puta estão cruzando o mundo, correndo risco de vida pra se casar e felizes com isso, sacou? Não, o cara foi na casa dele. É um lixo. Eu perdi meu braço, eu odeio essa família, mas eles são tão bons, a gente vai casar. Sabe? Não, vamos lá, não, de novo, cara. Me ajuda. Televisa apresenta. Cara, mas isso acontece em anime, essas coisas muito, cara. É tipo assim, os dois predestinados, os dois estão sempre se ferrando e os dois estão correndo um pra encontrar o outro. Isso também é muito furado, que nem o Pivot tava falando agora do furo da Gentiana. Isso também é muito furado, porque, por exemplo, o primeiro oráculo, pode falar quem foi já? O primeiro oráculo foi o Ardyn, e o rei foi alguém que traiu ele e era pra ele ter sido rei e se fudeu. E aí, tipo, porra, são dois caras. Não, o Ardyn não devia ficar junto. O Ardyn foi o primeiro rei. Não faz sentido, GG. Isso seria acabaria com a história. Aí o jogo teria um lixo completo. Vou quebrar meu disco. Eu entendi. Mas, é possível olha só, que o Ardyn tenha mesmo sido poder o da Luna. Não, ele foi um rei de Lúcio. Ele foi o primeiro rei do cristal. O que eu entendi é que ele era rei e oráculo. Ele acumulou as duas coisas. Ah, tá. Então tudo bem. Mas ele tem o mesmo poder da Luna. A Luna consegue tirar aquele estigma da estrela. Eu não sei o nome da doença. Flagelo ela das consegue, estrelas. Isso. Ela consegue tirar isso das pessoas. E essa era a função dele quando ele, né, deveria ter sido rei lá atrás. Não, ele não era oráculo, tô vendo aqui. Ele era só o rei mesmo. Ele só era o rei. Eu não entendi se fosse o oráculo também, não. A informação que você tá fiando pode estar completa também, né? Cara, tá ficando muito confuso. Mas é complexo. Me ajuda a entender uma coisa que eu acho mais básica. É mais básica e mesmo assim olha, ainda é estranha. Peraí, desculpa. Ó, várias pessoas pensaram igual a gente. Tem vários tópicos aqui de 300 fóruns. Arte foi o primeiro oráculo? Arte, um oráculo? Arte era rei e oráculo ao mesmo tempo? Arte foi oráculo? É. Um monte de coisa, cara. Se bem que podem estar falando de Arden e Zunia, o de verdade, né? O que não era o... O que não é o que a gente conhece. Sabe? Não, o que a gente conhece. Calma, é, falaremos sobre ele isso. Só pegou o nome. Só pegou o nome. Vamos entender uma coisa mais básica aqui, mais básica. Pra gente também não dispersar tanto. É, a principal motivação inicial do Noctis se casar com a Luna foi uma condição que o Império deu pro reino de Lúcis pra eles fazerem as pazes, entre aspas, durante o filme. No filme... Eles falam assim, vamos fazer as pazes? Bora, bora. Mas pra fazer as pazes, o Noctis tem que se casar com a Luna. Alguém consegue me explicar? Eu sei que tem um sentido. Eu acredito que tem um sentido. Alguém me explica qual o sentido do Império querer isso? Eu falei semana passada. Você vai ter os seus dois maiores inimigos, os dois maiores poderes que você tem concentrados num lugar só, geograficamente. Porque não pode o marido morar num reino e a mulher morar no outro, teoricamente, né? A distância até... Mas ele manda o Noctis pra puta que pariu. Ué, daí não, não, esse, aí quem é o rei que manda, não o Império. Olha só, aí, entendi. Tem várias paradas aí nesse meio. É, entendi. Tem a parte mal feita, que é a menina vai pra Lúcis pra chegar lá e falar, cadê meu marido? Ah, eu mandei ele te encontrar lá na tua casa. Fala, caralho, vem que à toa. Não, ela não é na casa também, é altíssimo. Isso, é altíssimo. A casa dela é Tenebra. É, Tenebra. É meio Tenebra, no caminho, meio no caminho. Foi pra Lúcis, mas ela já tava em... Não, ela não tava em Tenebra, não. Tava em... Ela não tava em altíssimo, tava em Tenebra, no filme. Ok. Ela tava em Tenebra. Tenebra, ela tava fugindo e aí acharam ela. É, ela perdeu a viagem. Fugindo, o irmão dela foi lá e zoou ela. É, e o lado do Red foi o seguinte, ele tava assim, ó, não, essa porra de acordo é caô. O cara vai chegar aqui e vai me matar. Ah, eu sabia que era caô. É, já que ele vai me matar mesmo, eu vou mandar meu filho embora daqui, porra. Meu filho, o filho do Claros vai embora, aquele moleque louro chato pra cara da foto e o empregado. Vão embora daqui. Pega o carro, pega o melhor carro da frota do rei. Que era o carro dele, né? O carro do Regis. Porra, Brasil 001, a placa, e vai embora. E tira ele daqui. E aí agora, meu, confiar na esquecemos de falar que o Noctis não tem 3 Mega Brothers, tem 4. Tem 4. A Galia é brotherzaço na história. Caraca, eu acho a relação Regalha... deles muito maneira. Regalia S2, S3. Inclusive o Regalia se sacrifica assim como todos os amigos, cara. E me atrevo a dizer que a Regalia tem um arco mais bem trabalhado. Muito que mais que bem você trabalhado tem. Do que os outros, com certeza. Com certeza. O pior que é verdade. Eles falam, ai, irmão, vamos lá pegar o carro, meu, carreirado, mano. Tudo bem que sem ele a gente não vai pra lugar nenhum, a gente depende dele, mas ele é irado, vamos lá pegar ele. Agora, então, vamos lá. Um deles que se pode, foda-se. Vamos continuar essa linha de raciocínio. O rei pressentiu que o Império ia querer matar todo mundo e falou, vou mandar um migué pro meu filho falando que ele vai casar com a Luna lá em Altícia. E aí a Luna não tava sabendo disso. Aí a Luna chegou lá e teve o filme inteiro que aconteceu. Vejam o filme, foda-se. Aí eles saem em direção à Altícia. Só que no meio do caminho, eles percebem que tá dando merda na cidade, voltam, olham do alto de uma colina e falam, tá dando merda mesmo. Aí tem vários flashes do filme, tipo, assista o filme para entender o que aconteceu. Os flashes foram colocados depois, né? Foi uma atualização. Foi o primeiro patch do foi? Jogo. Sério mesmo? Foi. Fizeram foi antes do jogo sair, inclusive, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Mas eu peguei o jogo uma semana antes, na semana oficial. Eu lembro. E... Mas não foi porque eu sou jornalista, não. Até porque eu não sou. Foi porque eu sou Obsidian da poltrona. E aí eu peguei o jogo antes, ratão. É, e já tava com esse patch. E aí eu descobri que eles colocaram esse patch assim que eles começaram a dar cópia de imprensa e os primeiros jornalistas começaram a mandar mensagem pra eles, tipo, caralho, o que tá acontecendo? Tipo, que porra é essa aqui? E eles, foi tipo um patch day one. O que tá acontecendo? Um patch day one, isso. Day one foi... menos não sei quantos dias, né? Mas a gente já falou no último episódio, mas vale a pena levantar de novo. Um dos grandes problemas desse jogo é uma tentativa frustrada de fazer uma história transmídia. Se você conseguisse pelo menos fazer uma história, você já tinha um sucesso. Se fosse transmídia, tudo bem. Mas nem transmídia conseguiria fazer uma história. Cara, né? Exato. Corrigindo você, é tipo assim, eu concordo com você que isso é, falei, um dos grandes problemas desse jogo. A gente vai ter que falar, isso é um dos acertos do jogo, porque ele tem mais erros do que acertos. Ele é um grande vacilo esse jogo. O problema não é isso. Isso, não entendi. Eu não lembro se eu já não, querer fazer programa. Transmídia foi o acerto. Entendi. Todo o resto eu já falei isso no outro programa, mas eu acho que o Transmídia do Final Fantasy XV não é tão essa função mercantil, não. É mais, caralho, a gente tem que entregar isso, o tempo de produção tá estourado, a gente precisa arrecadar dinheiro. Sim, sim. E a gente vai ter que fechar essa história de outra forma, porque o jogo não tá completo. Eu só acho. Isso faz sentido, porque a história do filme ele é muito amarradinha. Você vê o filme faz todo sentido quando você vê o filme, o jogo não. Então parece que o jogo foi feito pra tentar explicar um pedaço assim mesmo. Ele não faz muito sentido. Eu tava esperando você terminar o raciocínio do casamento, porque no filme eu me confundi muito com uma coisa. Acho que eu cheguei até a falar com o Bode logo que eu assisti o filme. Porque o plano do rei não faz sentido nenhum. Tipo, ele manda o filho pra longe, aí vem a Luna. E ele, caralho, eu não contava com a Luna aqui, beleza. Aí ele, tipo, ah não, mas você tá aqui, toma um anel, leva lá pro meu filho. E aí, tipo, dá a entender depois, quando ele tá morrendo, que ele já tinha tudo planejado na cabeça dele. É muito nada a ver, tipo, no final, uma coisa. Porque ele é o rei filha da puta. Ele aceita que a cidade toda morra e ele não quer dar a guarda real pra ajudar o filho. Não, vou deixar a minha guarda inteira morrer aqui comigo, porque assim, a cidade vai morrer, minha guarda vai morrer e meu filho vai ficar sozinho no mundo com três marmanjos federados. Não, mas olha só, a gente viu ali. Primeiro que tem duas, não defendendo o rei, tá? Tem uma, na hora que ele morre, a legenda até aparece assim: All according to Keikaku. Aí tem a nota do tradutor lá: Keikaku significa plano, do Death Note. Isso. Mas o plano dele, a parada é o seguinte: você tem duas forças militares ali, as lâminas do rei e a guarda real. Em um momento fica evidente qual é acima de qual. Eu acho que a guarda real é militarmente, tá um pouco acima das lâminas do rei, porque o Corleones e o Claros são da guarda real. Eu acho que a lâmina do rei é tipo um Spec Ops, tá ligado? Isso. Okay. Sim, é isso. Exatamente. Sim. Todavia, é Tambu. Isso. Todavia, você passa o jogo inteiro com o uniforme da guarda real pra no final do jogo, o protagonista, né, colocar lá um terno e gravata, tipo, vou ali negociar com o filho da puta que roubou meu reino, e os outros colocam o uniforme dos lâminas dos reis, que por aí faz foda. Então embaralhou tudo na minha cabeça. Então, sei lá. Mas o que eu entendi é isso. A guarda do rei, ela fica na cidade sempre, protegendo o rei, sempre do lado dele. Os Kingslaves, eles são, tipo, mandados em missões especiais. É isso. Eles são as forças especiais do reino, é isso. E aí, quando você voltou pra cidade pra retomar o trono, você tirou o uniforme da guarda real, que sempre fica lá, e colocou um dos outros. Dos Kingslaves, mas... Eles falam no final do jogo. O nome do uniforme é a Lâmina do Rei. Que é a Lâmina do Rei. É porque não traduziram o nome do filme aqui, mas o termo que se usa é esse, Kingslave, que aqui ficou Lâmina do Rei. É o nome do uniforme. Talvez eles sejam Kingslave também, porque os Kingslave são aqueles que conseguem usar o poder, um pouco do poder do rei. Isso, tem isso então, também. Conseguem usar o teleporte, caralho. Ele pega o poder emprestado do rei. É. Agora... Tá, isso é uma explicação boa. Vou ficar com essa agora. Satisfeito. Acho que é verdade. Porque quando você usa o poder do Noctis, daquelas armas lendárias malucas dele, alguns deles, eles vão pegando algumas armas quando tu manda o combo das três armas. É verdade. Eles começam a pegar as armas e usar. E talvez seja por isso. Não, é isso, gente. Vamos parar de... É isso, tá? Se a gente começar a pensar demais nisso, vai achar algum defeito e vai ser pior. Esse negócio que a GG e o Ilapso estavam falando, que era tudo o plano do rei. O rei, você descobre no jogo, ou pelo menos o jogo tenta deixar isso implícito, que o rei sabia de tudo que ia acontecer. É como se ele soubesse. Tivesse uma visão, sei lá. Ele sabia que o filho dele ia ter que se sacrificar. Ele sabia que o filho dele ia morrer. Sim. Ele sabia porque o cristal, só pra deixar claro pra ninguém ficar tipo, mas como ele sabia? O próprio cristal que ele protegia na cidade fala com ele em algum momento, né? Tem uma lenda nesse jogo de que o cristal ia escolher o rei dos reis, né? Que é o rei escolhido, tal, tal, tal. O cristal escolhe o Noctis quando ele ainda é uma criança. Então o rei já sabe qual é o destino do Noctis desde muito tempo. Ele já sabe que o filho dele vai ser o rei dos reis, que vai trazer a luz. E isso significa um grande sacrifício. Então ele já sabe há muito tempo o destino do filho dele. E quando ele vê o filho no começo do jogo, ele sabe que é a última vez que ele vai ver o filho dele. Por isso que ele fala walk tall, que é tipo, é a última vez que eu vou te ver. E isso me deixa particularmente arrepiado, e eu estou... É, porque é a última coisa que o Noctis fala pros amigos dele antes de todo mundo morrer no Walk jogo. Walk to all my friends. Caraca. O jogo, ele erra em muita coisa, mas ele tem uns pequenos acertos que são tão fodas que eu fico puto. O sentimento que eu fico é puto mesmo. Eu fico puto. Porque aquela parada, tipo, que a gente já voltou pra isso várias vezes nesse podcast, tipo, dá pra ver claramente que esse jogo é um recorte de um jogo muito maior que era o que eles queriam fazer. Sabe? Que podia mas ser eles... o melhor jogo da história. Ele tinha poder pra ser um dos melhores Final Fantasy, com certeza, assim. Eu me lembro isso muito. Puto é que ou vocês jogaram em inglês ou vocês foram ler essa porra em fórum depois. Porra, essa de Walk-Tall. Eu joguei em inglês. Não, você jogou Walk-Tall em áudio. É que eles falam em inglês. Sim. Então. Não, eu joguei em japonês, mas no, na legenda em português aparece a cabeça erguida. Isso. Tá meio errado essa tradução, na verdade, né? A galera não sabia o que, que era. Mas o Octal funciona, é uma boa adaptação. É uma boa adaptação. Não, é. Mas cabeça erguida não, tipo, você vai pro céu, tá ligado? Tipo, não é cabeça erguida, é tipo. Acenda uma hora dessa. Walk-Tall é a parte erguida. Walk-Tall é uma hora da cabeça erguida. Sim, mas o sentido que isso ganha dentro do jogo é outra coisa, né? Sim. O Walk-Tall é. É tipo, funciona, não tenha medo de enfrentar essa merda. É basicamente isso. Eu interpretei assim também. É. Exatamente. Mas uma coisa que me chamou muita atenção no jogo, que, de certa forma, a questão que vocês estavam falando de, tipo, ah, você não participa de quase nada do que acontece, essa derrota lenta do Império sem você estar intervindo, ela, de certa forma, é uma coisa que eu achei bem bacana no final, porque, por causa do infodump do Ordem, né? Que, na verdade, o Império, ele começa a perder... Porque os próprios soldados do Império, eles meio que estão passando do prazo de validade. Ele perde de dentro pra fora, não é o Lúcio de derrota. E isso começa a se refletir na frontline do negócio. Tanto que quando você chega no ponto que você tá invadindo a cidade, que você vai matar o Imperador, não sei o quê, que você encontra o trono vazio, que o fato de não ter nenhuma reação nessa cena, tipo, caralho, como eu fiquei puto. Chegando perto do trono vazio com a roupa do cara, ele nem olha pro lado. Isso tudo que você tá falando, Ximenes, eu tô descobrindo agora. Eu não sabia que o Império tinha sido destruído por causa disso. Isso não fala em momento algum. Onde você viu isso? Sabe? Não, ele dá a entender pelo seguinte. Você repara nesse capítulo escroto, que é o capítulo 13, que o tempo inteiro os soldados estavam virando demônios e que eles estavam usando demônios pra virar soldados. Não, eu entendi isso. Então com isso... Esse capítulo é muito Resident Evil, né, cara? Arquivo 1, 5 de nossa, você só pode salvar nas salas de save, que são as salas seguras. É um saco, cara. Tem um monte de jumpscare aleatório. Você não tem capítulo com a música do... Se teletransportar e dar espadada, você não tem isso nesse capítulo. Não, esse capítulo... Você... Tipo, dando chupa nos inimigos com o anelzinho de 17 anos que tu tá sem arma. Caraca! Fazer um vídeo desse capítulo com a música do Resident 7. Cara, nesse capítulo tem a coisa que eu mais odiei, que é ter que ficar se escondendo daqueles maníacos do machado. Sim. Caraca! Sabe por que eu não fazia isso? Porque eu cheguei no shopping, comprei 1 trilhão de éter, de item lá, de mana. Aí eu chegava, encontrava um bicho desse, usava o poder do anel. Explodiu o bicho, que é aquele poder de levar o bicho pra poder que pariu e matar. Só que tipo 3 minutos pra cada bicho espiral. Isso. Triângulo roubadão. Se você tivesse item de mana, você podia usar um atrás do outro. Então, apareceu o bicho. Puf! Vai embora. Aí eu continuava andando. Só 5 minutos. Não, é bem chato, mas é funcional. É muito chato esse capítulo. Mas isso que você. Isso que o Ximenes estava falando de você deduzir e tal, cara, é muito, muito falho esse capítulo. Eu vi gente que até hoje, depois que eu falei só, tipo, a pessoa acabou o jogo, e aí eu perguntei o que você achou do negócio do Império, e a pessoa não tinha sacado ainda que aquele demôniozão boladão era o Imperador. Voltando no ponto em que o Noct chegou na cidade, olhou em cima do morrinho e falou, deu merda, o que, que eu posso fazer? Aí os amigos falam, não, então vamos lá encontrar com a Luna em Altícia, é isso que tu tem que fazer. E aí aparece também o Corleone lá e fala assim, meu irmão, espada samurai, tchá! Você tem que ir lá assim, vamos pra lá, eu vou te levar até a esquina, mas o resto é contigo, vamos até a esquina ali, pronto. Agora eu vou fazer uma parada ali que ninguém sabe direito, mas já volto. Quando ele entra na tua party... E você usa os poderes dele, tipo, você dá 700 de dano, 300 de dano, ele... 5 mil! Pá! Aí você fala, ele é o Sephiroth, né, cara? Quando você tá com o Cloud lá de Soldier, ele é o Sephiroth, ele dá 5 manda, mil. Mandar esse 3 o caralho. É. E aí ele fala pra você, olha só, vai dar merda e vai ser foda. Do jeito que tu tá fudido. Então, pra você... Ele fala isso, pra você conseguir... lutar e mandar bem, tu tem que acordar as espadas dos reis antigos, as armas todas, espada não, as armas todas dos reis antigos, isso aí, espada, machado, escudo, lança, cetro, cacete. Aí ele fala, pode crer, eu vou acordar as armas antigas. Aí você acorda, tipo, sei lá, duas armas e fala, esquece, a boa... é falar com os deuses. Aí você fala, mas ó, eu vou nas espadas ou eu vou nos deuses? Vai nos deuses. Mas se quiser ir nas espadas, pode ir, mas não é obrigado, não. Então tá bom. Então eu vou falar com os deuses. Tu vai. Sendo que no meio disso, se você quiser, tu ainda pode resolver sua treta pescando. Foda-se o mesmo. Exato. Exatamente. Ele fala assim, olha só. Mas como é que a gente fala com os deuses? Aí aparece o vilão do jogo, você não sabe que é o vilão, mas tem toda a pinta de vilão. E no filme, se você viu o filme, você sabe que ele é o vilão. Mano, aparece... você sabe que ele é o vilão. Puta, ele chega numa torradeira voando, que é a torradeira do Império, tá ligado? É óbvio que ele é o vilão. Torradeira, é ótimo. Aí ele fala contigo, qual sozinho. É? Não, o que mais me irrita é que a primeira vez que ele chega pra você, a galera olha assim e fala, caralho, acho que esse maluco é alguma coisa. E você é o príncipe, herdeiro da porra do reino que está em guerra com o Império. Esse cara é chanceler do Império. Quando esse cara chega pro teu pai no filme, a primeira coisa que o rei Regis faz é aquela cara assustada dele é, então o Império mandou o chanceler em pessoa para falar comigo. E o maluco, é, rei Regis, não sei o quê, com a voz de Vegeta lá que botaram em português. A dublagem do filme é bem boa. E... mas você não sabe quem é o cara. Nem você, não. Nem o escudo do cara, Rei Júnior. Nem o Ignis! O Ignis não saber é o que me irrita. O Noctis é um imbecil, o Gladio é um imbecil e o Prompto é um imbecil. O Ignis não saber é irritante, cara. O Ignis olha assim pra um cara, que é um furo de roteiro. Ele não sabe, é um furo de roteiro. Porque o Ignis é o cara que... cara, o Ignis era o que cuidava de toda a parte administrativa, discurso, tudo dele. Ele tá em todas as reuniões, cara. Se tu quanto olha o anime, ele tá em todas as reuniões do rei. O Ignis era o mídia social do rei, pô. Galera toda, cara. É um furo de roteiro, porque eles tiveram que usar esse furo pra poder fazer um... fazer uma média, né? Porque senão eu ia falar assim, ah, o Ignis vai falar, olha... vocês que entenderam a história e perceberam até como o Império caiu, me tirem uma dúvida. Há quanto tempo o Ardyn é chanceler do reino? Porque se o cara, sendo quem é, já pode falar? Enfim, o cara sendo quem é, ele já tá como chanceler há o quê? Quanto tempo? Porque ele que o exército Magitek vira o que vira graças a ele. Então ele não tá ali há 10 anos. A Magitek é a tecnologia que o Ardyn dá pro Império e que possibilita que eles lutem a guerra. É assim que eles começam a campanha especialista. Há muito tempo. Olha só, o Hitler, nos anos 30, ele montou um exércitozinho e dominou metade da Europa. Não precisa esse tempo todo, não. O maluco chega lá com 20 anos fazendo robô, produção industrial, clone humano, ele, em 20 anos ele faz, porra. O Império era uma força grande. Mas ele virou uma força imparável quando o Ordem chegou e trouxe o Magitek. É tipo isso. Ok, exatamente. Mas até aí o mesmo pode se dizer da Alemanha nazista, né? Sem Magitek. Que deve ter uns 20 anos que ele é chanceler, sei lá, por aí. Tá. Eu acho que tem. Essas datas existem em algum lugar, peraí. Existem, mas. Existem, mas nem todas são especificadas. Vamos ver. O que me impressiona é que o jogo inteiro é um plot device do que o Ordem quer fazer. O Ordem quer. Cara. O jogador inteiro até o momento da luta final, e é isso. Então o Ordem ele desce da torradeira lá dele e fala assim: qual é? Você aí do cabelo do Sasuke, chega aqui. Aí fala: qual é? Que eu sou do cabelo do Sasuke? Sei sim, olha só. Se a gente for naquela cratera lá no meio, tem tipo um deus lá dentro, moleque. Aí fala: caralho, um deus! Um deus! Bora lá ver qual é esse deus. Aí leva o Noctis até lá. Aí, caralho, é o Titã. Tem uma luta lá meio doida com o Titã. Aí ele te salva, rouba teu carro porque eu não sei. Porque ele é um brother, não, o carro é um dos brothers, porra. Ele tinha atrasado, ele tinha atrasado. O bom dos brothers, ele tinha que fazer uma média com o Império também, né? Não podia só ajudar o príncipe. Não, eu acho que é porque pra colocar você na agenda dele, saca? Tipo, o que eu entendi foi, eu tirei o seu carro pra te atrasar, porque eu não quero que você chegue cedo demais num lugar que eu não quero que você chegue. Cara, foi o que eu entendi. Só um detalhe, se o jogo tivesse mais três situações onde você usasse seus poderes quanto nessa quest, cara, o jogo seria infinitamente melhor. Porque nesse jogo tu de fato teletransporta, passa por buraco, faz o caralho, é pedra caindo, gladiolo sendo a mão da porra, é tudo acontecendo. E não tem, isso não acontece no resto do jogo, cara. A Luna morre e você só fica lá vendo a água, é um bicho, né? Mas aí você vai lá, luta com o Titã, e aí depois que você senta a porrada no Titã, que é um deus, ele fala assim: não, agora que você bateu em mim, eu vou trabalhar pra você e vou te ajudar. De vez em quando. Muito Titã. A Luna foi lá fazer um acordo, né, com ele, igual ela tentou fazer com o Leviatã. Ah, ela falou com o... Sim. Ela falou. Sim. Então, até que quando você tá lutando com o Titã, ele tem o Noctis, tem um flashback dele. Da Luna falando com o Titã. Fala, GG. Ó, a gente tem os deuses. Lembra dos deuses que eu tava comentando no começo? O Titã é um deles. E aí eles escolheram o oráculo pra ser, tipo, o intermediário entre os deuses e os humanos. Como a Luna é o oráculo, tipo, ela vai lá. Isso, ela vai lá e fala com quando o Regis morre, tal. Ela já sabe que a missão dela é: tá, eu vou abrir caminho pro meu marido. Aqui pra ele, né, tipo, conseguir convencer os deuses a lutar com ele. Então ela já sai, depois que ela pega o anel, ela já sai falando com o... Ela sai com, fala com o Titã, depois com o Ramu, depois o último com quem ela fala é o Leviatã. Mas ela fala antes do pacto ser formado, ela já tinha conversado com cada um deles, dos três primeiros, no caso. E em nenhum momento ela pega o celular e liga pro Noctis pra falar isso. Ou manda um WhatsApp. Não, ela fica mandando o cachorro correr aí, pô. Manda o cachorro correr. O Império tá vendo tudo. O Império tá vendo tudo, não pode. Cachorro correu, Time Travel. Ele é o melhor personagem. Não. Porque quando você tá no final lá, naquele trem do vacilo, você pode falar com o cachorro e voltar pro mundo aberto, cara. Não. Para. Ele é o melhor personagem, cara. O cachorro salva o jogo, né, cara? De que o Império é o melhor das ligações, ele faz sentido se o Noctis não atendesse nenhum telefonema. Mas o Noctis fala no telefone com todo mundo. Ele tá volta e meia pelo telefone. Oh, tem alguém me ligando, alô? Ai, vem aqui. Mas desde que Tenebra foi invadida pelo Império, ela foi isolada, tida como se fosse uma aliada do Império por causa dessa forçação, né? Eles entraram lá e forçaram. E desde então, a Luna e o Noctis não se falam. Eles se tornaram amiguinhos, tal, enquanto o Noctis estava em coma, se recuperando lá em Tenebra. Isso é mostrado em 3 minutinhos no filme, e aí você deduz o resto. E aí você. Mas é. Tem uns flashbackzinhos no jogo, eu acho. Tem um ou dois, sei lá. Mas muita coisa você vai deduzindo, assim. Aí, e tem o mundo das Dorgas no demo. Tem. É o quando ele tá em coma, né? Que ele tem o carbongo. Mas enfim, ele. Então o Tenebrae, desde que Tenebrae foi forçada a ser aliada do Império, eles não se falam mais, eles se falam por causa do cachorro. Entendi. Se você pegar isso, faz sentido. Se você pegar esse detalhe, faz sentido eles não telefonarem um pro outro. Tá, beleza. Vocês estão me convencendo de algumas coisas. Bom. O meu ódio mantém só, não aumenta. Agora... Mas de novo, isso é um detalhe que a gente só chegou à conclusão porque a gente tá discutindo aqui, porque no jogo não fala absolutamente nada sobre isso. Eu acho de boa. Eu acho esse jogo bem, assim, eu concordo com vocês, ele tem umas coisas bem mal explicadas, mas acho que, tipo, é mais uma falha do entorno do que das coisas que ele te passa. O que me deixa puto é que, tipo, tem momentos em que ele deixa uma coisa muito clara e você, e, tipo, que é o caso do que eu tava falando, né, do Imperador, só que, tipo, beleza, entendi, o Imperador morreu e pá. Só que o problema disso é que tá, o Imperador morreu. Cadê a reação do Noctis e do resto da party? Eles, tipo, que estranho, ele não tá aqui, né? Vamos embora. Aí aparece o Ordem. Isso, eu acho. Ele só fala isso. O pai do maluco caiu, a cidade dele foi tomada e o maluco foi pescar. Ele é um monstro. Não vou esperar nada dele. Ele ficou mais triste quando a Luna morreu do que quando o pai morreu. Porra, a Lorinha era bonitinha, né, cara? Ia casar, ia ter filhos. Papai tava já na idade, o cara rei, porra. ele trocou uma ideia, trocou umas porradas com o Titã, e aí o Titã falou, valeu, falou, tô contigo. Aí apareceu, acho que o senhor samurai de novo lá, não lembro quem, e falou assim, qual é, já pegou teu carro? Já. Então, toca nas estátuas, que aí o Ramu vai ficar teu brother. Aí você, quê? É a Gentiana que fala isso. É a Gentiana que fala isso. Ela fala, encosta nas estátuas lá. Vai ser maneiro. Vai parar de chover. Socorro, tá, vai ficar feliz. Caralho, ele tá muito sujo, PH. Você é muito sujo, cara. Por que, cara? Por que é sujo, cara? Entendi agora. Não, ela fala, não, cara. Ela não fala, toca das estátuas, vai ser maneiro. Ela fala assim: olha, ela explica que a Luna fez também um acordo com o Ramu e falou: agora vai lá, porque tu tem que poder. Ele procurar, tem que te aceitar. Cara, a minha história é muito mais maneira. Não, tudo bem. Não, mas, história não. Em vez de chegar, ela fala, olha, ela falou com o Ramu e o Ramu tá de boas. Não, por algum motivo aleatório, você tem que encostar nas estátuas. É só encostar nas estátuas. São provações, cara. No meio do caminho, não é tocar as estátuas. É o caminho que você passa até lá. É uns perrengues pra chegar nas estátuas. Você toca as estátuas. E tem que entrar naquela caverna e tem que fazer parar de chover. E quando para de chover, é irado. Porque os chocobos ficam felizes, mas... Aí o Ramu fala assim, aí, já é, tô contigo. Aí fala, opa, tem dois pra conta, qual é o próximo? O próximo é o... Leviathan. É o Leviatã. Leviatã fica em Altícia. Fala, porra, boa, Altícia é a cidade que eu vou casar com a mulher. Então tem um deus e tem a minha mulher lá. Fechou, é isso que eu quero, vamos pra lá. Aí fala assim, não... Vai ser nice. Pra você ir pra essa cidade, você tem que pegar um barco. Show, é só pegar um barco. Não... Barco, meu amigo, tá quebrado. Show, conserta o barco. Não. Pra consertar o barco, você precisa de Mithril. Quê? Mithril. Ah, tá. Não, mas olha só, o senhor tá sendo muito senhor problematizador, tá? Vestiu o boneco louro de mulher pra entrar na mansão do maluco tarado sexual, tá tranquilo. Eu acho. Agora, muito mais tranquilo de usar Mithril pra consertar um barco. Ah, muito tranquilo. Não, o problema não é o Mithril. É, né, cara? O problema não é o Mithril. Porque tu é pão com ovo, entendeu? O cara é rei. É. Se ele quer Mithril no barco dele, deixa ele. Deixa eu contextualizar uma coisa primeiro. Quando você tá, tipo, capítulo 3, tem aquela ceninha boladaça do imperador falando com todos os generais dele. E aí você vê, tipo, aquela ceninha que a gente comentou de que, porra, esses caras aí vão ser os bosses que vão enfrentar, né? Beleza. Aí você vai nessa missão aí de pegar o Mithril pro barco. E você encontra um dos generais, que é a Aranha. E... É a você Beatriz conversa do Final Fantasy XV, é o melhor personagem que não tem. O wife do jogo. E aí você conversa com ela e o chanceler te apresenta e tal, tal, tal. E aí eu já perdi minha merda nessa parte, eu já não tava entendendo mais nada, quem era meu inimigo, quem era meu amigo. Porque você simplesmente chega lá com a mina, entra na dungeon, vai procurar o Mithril, como se eles fossem, tipo, muitos amigos, assim. Inclusive, eu achei legal que o Ignis e ela ficava flertando toda hora, ela é muito legal. Cara, uma anotação que eu fiz aqui era que a sensação que eu tive quando eu tive que ir numa dungeon pegar o Mithril era a side quest da sessão de RPG quando o mestre não preparou a sessão, entendeu? Eu falei assim... O mestre não tinha nada pra fazer ali pra botar as pessoas. Ele falou, cara, então, pra poder consertar o barco, vocês precisam pegar um minério bolado na caverna lá no fundo. E aí você luta contra um bicho que foi o Quetzalcoatl lá, que tinha tudo pra ser um deus também, summon bolado, e é só um monstro sinistro que tu enfrenta. A dungeon é linda, porque a dungeon você entra de baixo, você vai andando, de repente você percebe que você tá debaixo d'água, mas você não tem água, mas a água tá em cima. Sim, é muito maneiro. Essa dungeon é linda, mas... E é divertida de jogar, a luta contra o Quetzalcoatl é maneira, mas eu me senti muito sem propósito lá. Me senti muito tipo, cara, por que eu não posso comprar esse metal se é pra consertar um barco? Aquela missão é pra você interagir com a Aranha, mas é só pra isso. Só que eu fiquei muito confusa, porque tipo, tá, mas... Essa mulher é minha inimiga, caralho. Por que ela tá me ajudando? Eu não tô entendendo mais nada. O Ward, ela tá ajudando porque o Warden mandou. E não faz sentido o Warden mandar. Foi só isso. Não, tudo não. Cara, o Warden faz, faz sentido. Ele quer te deixar mais forte pra depois acabar com você assim mesmo e mostrar quem é que manda, porra. Mas por que, cara? Ele quer que você acabe com ele, na verdade. Ele é um Toguro, cara. É, ele quer acabar o ciclo. Ele tá tentando te fortalecer pra você acabar com ele. Cara, ele é um Toguro. Eu acho que o Arden tem essa dualidade, na verdade. Eu acho que ele quer ou que você mate ele ou tocar o foda-se na porra toda. Acho que é os dois. É, porque dos dois jeitos ele ganha. Ou ele prova que você não é o príncipe lendário e foda-se me divertir, ou ele se livra dessa merda de vida eterna que ele não quer. Ele ganha ou ganha. Ele quer isso, exatamente. Na verdade. Ele quer os dois, exatamente. Você conserta o barco, e consertar o barco é a pior coisa que você pode fazer no jogo, porque acaba a parte divertida. Você vai pra um capítulo que eu juro que eu fiquei com vergonha do capítulo, que é o capítulo 9. Quem nunca? Tudo que acontecia no capítulo 9, eu tinha vergonha. Até o capítulo 9, eu tenho umas anotações maneiras. Tipo, é cada vista que puta que pariu. Qual que é o 9? É o 3? A Iris é muito maneira, o personagem promete. Tá bom, valeu, Pedro. Capítulo 9 é o de Altícia. Aí você chega e você fala, caralho, quando você entra em Altícia, primeiro que você tem uma viagem de barco gigantesca, mas rola um papinho legal ali e tal, e tranquilo. Caralho, parece Uncharted aquele pedaço, mano. Uncharted tem umas cenas daquela assim, ah, tô num barco aqui, que foda-se. Parece muito Eu tava só pensando que ia ter alguma batalhazinha deles no navio contra outro navio, assim, aí ia ser Uncharted demais. Ter, cara, tem um developer no escritório que ele sentiu que você falou isso e ele tá chorando agora. Você sabe disso, né? Ia ter um último weapon ali da vida. É, mas... agora. Quando a gente vai chegando em Altícia, cara, é uma das cidades mais bonitas que eu já vi na minha vida em jogos e filmes, o caralho. É, mas tem galerias de arte que tem monstros. Nossa, é muito irada aquela cidade. Você entra por um riachinho que não cabe nenhum barco grande. Você pensa, como barcos grandes entram aqui, mas beleza? Você é tudo arquiteto foda pra caralho, água pra cacete. Tá. Vou falar que eu lembrei muito de One Piece, aquela cidade do Frank. Sim, sim. Inclusive, ela é uma cidade que é neutra. Ela não é aliada nem de Lucy, de Insônia, na verdade, nem do Império, né? Então ela é uma autônoma. Cidade... Ela é do Império. Ela é cidade autônoma. Mas ela é tipo autônoma. A Catalunha, dentro da Espanha. É, isso. Ela é do Império. Só que e aí você chega e tem um conflito maneiro lá com a menina que governa. Não, esqueci o nome dela. Angela Merkel. A senhora de 40 anos, muito respeitosa, é que tem um nome de personagem ganda. Mas vamos lá, olha a quantidade de vergonha alheia que é esse capítulo. Primeiro, a Luna aparece e dá um discurso pra cidade toda, que é um discurso que é pra ser motivacional, que o Noctis chora no discurso. Eles tentam vender como se fosse algo ultra comovente e você fica assim, cara, não tô entendendo o que ela tá falando. O nome da governante, o nome da chanceler é Camélia Claustra. Camélia, verdade. E isso é aí, muito nome. Pra conversar com a mulher, com essa Camélia, e aí começa uma negociação. O jogo muda o tom. E aí tu tem que fazer umas escolhas de respeito. Você lembra como é que você chega na Merkel? Você vai pra um bar. É mais isso que ia falar com o cara. Não, não, você vai pro bar e ela vai lá te encontrar. É. Porra! E tem uma parada, hein? A melhor forma de jogar essa cena que você vai negociar com ela é colocando a roupa casual. Porque aí você é um moleque de casaco e boné. A roupa casual do Noctis é muito trevas, cara. É muito trevas. É muito trevas, né, cara? E depois que eu zerei o jogo, que cada roupa muda os atributos. Só descobri isso depois do jogo. Muda, mas é bem de leve. É bem profundo. Eu devia ter colocado essa roupa quando eu fui negociar com ela, porra. Cara, aí você vai, beleza. Tu negocia com a mulher, tu fica lá, não. Aí tu faz pose, tipo, olhe com cara de mal. Tem uma opção lá. Olha com cara de mal e fala, mas nós estamos aqui por benefícios mútuos. Aí você joga o controle na frente e fala, que merda é essa? O que tá acontecendo? Porque nessa negociação você tem que convencer ela a deixar você invocar o Leviatã. A deixar você invocar o Leviatã e garantir que a cidade não vai se foder. É só escolher a opção sempre. Caralho, tadinho, não, né? Não. Não é muito lei no ar nem nada, não. E só um paralelo, porque esse é um tópico, a parte do tópico da história, que é o Versus 13. Mas eu só quero fazer um paralelo que boa parte dos trailers do Versus 13 e das empolgações das cenas fodas eram nessa cidade, eram nesse capítulo. E esse capítulo é só vergonha alheia, é só coisa que você... é só vacilo. Esse capítulo foi o capítulo que eu comecei a me dar conta do vacilo. Exato. Até ali eu tinha esperança de que começassem a acontecer coisas iradas. Até ali eu tava esperançoso, tá ligado? Quando passou o capítulo e não teve aquela parada de que tem num dos trailers, né, do Noctis correndo por dentro dos prédios e tacando faca na parede parede e virando piruleta e chutando o maluco no peito, não sei o quê. Quando isso não aconteceu, eu falei, ah, ok. É. Ah, tá bom. E o pior é o seguinte, totalmente diferente. Quando o Igni simplesmente apareceu cego, tipo, caralho, eu não vi ele sendo foda. Ele só ficou cego. Ele, eu não vi ele furando o olho, eu não vi ele olhando pra Medusa, eu não vi ele fazendo porra nenhuma. Essa cena que pergunta pra GG, eu tava jogando aqui, aí eu parei e falei assim, GG, vai tomar no cu. É sério que o Igni está cego? Ela, é. Eu falei, como que ele ficou cego? Não sei, ele falou que viu um negócio e ficou cego. Ficou cego. É, mas é. Ai, para descobrir ou assista no YouTube. Só ficou cego. Se os DLCs já tivessem saído, cara, tudo bem, mas assim, eu não tô mais com saco, eu não vou jogar. O do Gladio eu já não joguei. Assim, caguei agora, não tem mais empatia com o jogo. Eu vou esperar a Game of the Year Edition, depois que eles lançarem 315 DLCs, que essa porra, o jogo ficar bom. Vai ser outro jogo. O nome vai ser Verso. Aí, as pessoas que jogaram nessa época e falaram, não, que esse jogo é bom, aí eu vou saber o que a galera do Mass Effect 3 sentiu quando eu falava que o jogo era bom. Eu falava, caralho, tá retardado, o jogo não é bom. Tu jogou agora, cara, essa porra, eu queria ver jogar quando saiu essa merda. O bizarro é que aí começa uma... Essa cena de vacilo já tá muito bizarra. Aí você consegue convencer a mulher que você vai se fumar o Leviatã. Aí a Luna vai lá e vai falar com o Leviatã. Mas ela falando com o bicho, ela é tão inútil quanto a Atena na saga de Asgard lá. Que fica só tipo... bicho! Ah, mas calma, mas o Leviatã, de todos os astrais, todos os deuses, o Leviatã, ele é um, parece ser tipo mais difícil de convencer de todos, assim. Cara, então ela tava lá penando. Exceto pelo Ifrit, né? É. O Ifrit não conta, porque ele é tipo renegado, né? Mas o Leviatã é quase um renegado, né? Cara, o Leviatã é um faz merdinha da estrela, né, cara? Tipo, ela tá falando com ele, tá dando um monte de discurso, tá ligado? Tipo, não, eu preciso da sua ajuda, dos deuses, etc, etc. E o Leviatã tá tipo, jogando todos os prédios pro alto, assim, fazendo splash na água. O Leviatã, assim, ele começa a falar, tipo, foda-se você. Ele fala, não, Leviatã, calma, eu preciso da tua ajuda. Vai se fuder! Ele fala, não, bora, mano, ver se precisa merda. Humanidade tipo, errou lá, aí, valeu. É muito louco. Aí do nada ele fala, bom mesmo ali é o Ramu. Porque a filha da puta da Gentiana, se ela quisesse, ela aparecia ali na hora e não deixava a menina morrer. Mas ela fez isso? Não. Ela ficou lá, ah, vou aparecer nas tuas fotos de vez em quando, eu sou otário. Vocês pela sapo, a Gentiana tá bloqueada, ela não tem o poder da Shiva ainda naquele momento. Mas, você tem que resgatar ela depois. Mas ela tem o poder de aparecer onde ela quiser, na hora que ela quiser. Ela tem a manifestação espectral dela lá. Ela faz fotobombing pra você. Fazer a manifestação espectral de Robert dela e falar, ô, Lourinha, vaza aqui que vai dar merda nessa porra. Vai embora. Você levantou uma babaca, João. Gente, o Leviatã começa a ficar puto com a Luna. E a Luna falando, não, mas por que que você tá puto? Eu só tô te pedindo. Não, eu tô muito puto. Foda-se. Aí começa, a cidade inteira é destruída, assim, num... Cidade destruída. Aí você isso começa... que ela é oráculo, né? O papel dela realmente é falar com ele. E ele, não, você é babaca, você é escrota, lourinho, imbecil. É tipo, eu tô dormindo, tu me acorda pra encher meu saco? Vai se fuder. É isso mesmo que ele fala. Ele fala, você quer que você me acordou do meu sonho de beleza pra você. Você quer que eu lute pelos humanos de merda? É isso mesmo que você quer? Aí ele quebra a cidade e começa uma luta de boss que tinha tudo pra ser uma das coisas mais iradas de se jogar, mas é uma coisa que não funciona, não faz sentido nenhum. Você cai na água e meio que quase morre, ou morre, e é ruim de se teletrar pros lugares que estão voando. Cara, você vou te falar que Sonic Adventure 1 fez uma batalha na água melhor que essa daí, ó. Não, mas o problema dessa batalha... vamos lá, de um ponto de vista de game design. Essa batalha é uma merda, porque o jogo passa tempão te ensinando quais são os comandos de tipo, cara, eu quero tacar faca, quero me teleportar, etc. E isso vai ser irado, essa batalha vai ser super técnica, eu vou poder aplicar aqui tudo que eu aprendi. Aí aparece o Leviatã, tu começa a voar que nem uma periquita, cheia de porra de espada voando em volta de você, e tu segura o botão como se estivesse jogando Star Fox, tá ligado? Ah, cara, vai se fuder, cara. Eu quero e depois isso acontece na última batalha de novo. Não, calma, são duas partes. Primeiro, tem a parte que você tá sozinho se teletransportando de um lado pro outro, fazendo cosquinha no bicho e não entendendo nada e caindo na água, tá sendo uma merda, não sei o quê. Aí você fica batendo no Leviatã, fazendo cosquinha nele, e é muito tempo, e todos os lugares são destruídos, você fica caindo na água e fica morrendo, isso. E fica usando... E tem as plataformas, né? E tal, as plataformas caindo. Aí depois, no meio da luta, não é tempo não. O certo seria durar tempo, mas dura life que você tem que tirar dele, e é um life chato de tirar. Quando tu tira, entra uma cutscene que o Warden sai do chão assim, qual é? Oi, que merda! Ele usa o poder da Gentiana. É, ele usa o poder da Gintiana, olha. E Luna! Faquinha! E aí, vai embora. E a menina lá com o cetro de Saori, toda vestidinha. Aí ela fica, caralho, tomei uma faqueada, que escroto, por que, que você fez isso, Arden? Aí o Arden, hashtag descubra. O Noctis, ele olha e vira o Super Sonic, moleque. Ele vira o Super Sonic e a batalha vira você apertar um botão e ficar olhando. Uma explosão Star Fox que o Ximenes falou, que é você andar de um lado pro outro e o bicho morre. E você fala. Aí você muito frustrado, você muita vergonha alheia do capítulo, porque você vê que eles tentaram fazer uma experiência muito épica e dramática. E aí no final tem uma cutscene. Errou! Aí eles botam uma cutscene que era pra ser a coisa mais dramática Final Fantasy X da história do cara com a mulher morrendo. Era pra ser a Ares Tidus 2, moleque. Sim. Aí você olha pra você. Me emocionou. Confesso que me emocionou. Cara, eu só fiquei muito puta. A cara do moleque pra mim era a cara de caralho, eu não vi meu pai morrer pra casar com essa mulher pra ela morrer. Tipo, nem casei, tá ligado? Cara, eu falei, rolou nem beijinho, brother! A cena é uma das cenas mais bonitas da porra, porque aquelas folhas na água azul em plantas e aquele momento meio morte da boss do Metal Gear Solid 3, você tipo, caralho, que coisa linda! Mas você tá vendo claramente que o jogo tá tentando forçar um drama em cima de uma personagem que não existiu no jogo. E você tá tipo, cara, tem NPCs que morreram. O velhinho que morreu? Eu fiquei mais surpreso. O Jared. Caraca, foi. É verdade, quando eu falei com a Gegé disso, eu falei, Gegé, minha mulher morreu, que vacilo. Aí depois foi assim, pera, meu brother tá cego. Tá ligado? Caraca, que escroto. O casal civil, quando ele tinha 8 anos e ela 12, e depois eles iam se ver ali, mas ela morreu. Então assim, não rolou nem beijinho, brother. Não rolou nada. Só rolou assim, bate-papo do UOL. Foi assim, relacionamento 2002, bate-papo do UOL, vou aí te conhecer. Peguei um ônibus pra sei lá, outro estado, mas minha mãe me deixou, descobriu. Nunca vamos namorar. Luna. Já que a gente falou do Super Sonic, o Sonic pegou a princesa no final do jogo, hein? Mas a Luna é um personagem muito, muito problemática. Ela não tem desenvolvimento nenhum, ela é simplesmente jogada, ela é um plot device. Cara, ela tem tantos problemas na Luna que eu acho que dá um cast à parte, cara. Puta que pariu. Eu não consegui me emocionar com essa cena. A cena é muito bonita, a fato, a luta é chata pra cacete, mas a morte dela não me disse nada. Eu tava esperando um flashback, alguma coisa, mas a morte dela, cara, é o começo do vacilo ali. E naquele momento você já tá vendo um trem ao fundo, não sei como, mas você consegue ver. Sim. Para de ser a personagem feminina do jogo, só piora. Porque sim. É a única boneca do jogo. Eu posso elaborar um artigo sobre as personagens femininas desse jogo. Cara, elas não são desenvolvidas, a maioria delas morrem, elas não têm muita importância. Cara, a mecânica penduda, que é um homem com peitos, assim de um homem com peitos, se ela fosse um homem, não faria diferença nenhuma. Muito vacilo. A Aranéia existe ali pra ser a safadona que tá flertando com o moleque. Aranéia é gay. A Aranéia tá ali pra você saber que o Ignis não é gay. Vamos colocar essa mulher pra ter o Ignis, pra quem acha que ele é gay e não acha mais. Pior que não, porque através dela você também descobre umas paradas do Império também, né? Mais ou menos. É ela que fala pra gente da guerra. Se não tivesse ela ali, tu nem sabia que tá tendo uma guerra nesse jogo. Tem jornal no trem, tem rádio no trem. Tu claramente é o cara que precisa ser mais antenado, bode. Não, sim. Mas a questão, se não fosse as falas dela, você não ia ter a dimensão do progresso da parada. Claro, você tem falas e tal. Mas se você não tá prestando atenção nisso, ainda assim, ela aparece obrigatoriamente na história e ela vai falar. Pra você não ficar completamente perdido. Fazer uma comparação que eu fiz com o pessoal quando a gente tava conversando nessa época, que eu vi essa porra e fiquei muito bolado, é que tentaram fazer isso e fizeram certo, e foi uma coisa muito icônica na história dos jogos, em Final Fantasy VII. Por quê? Porque você constrói o personagem da Ares, você constrói uma relação do personagem protagonista com a Ares, você gosta dela, você vê que as ambições dela são maneiras, a motivação, etc, etc, etc, e ela foi construída naquele jogo pra morrer. A Ares é um plot device pra morrer, mas eles fizeram isso direito. Eles fizeram isso de forma que você se importa, você fica bolado. Você me importa quando a Ares morre. Exatamente. A Luna não. A Luna você não dá dois fucks. Você fala, porra, e agora? Como é que eu vou casar? Não caso. O PH, então, sabe como é que cara, a gente tá achando o jogo zoado. Imagina se o Senhor Eternidade tivesse jogado esse jogo, cara. E que ele ainda tá aqui. Vai falar, caralho, eu só te levava da câncer. Eu caralho, peguei câncer. A Luna é um câncer. Lixo. Jogo lixo, imundo, lixo, escolhe aquele lixo. Ah, mas os caras não gostam nada. Cara, se você quiser colocar a Luna no mesmo patamar da Ares, seria como se o Cloud caiu na igreja e ela falou assim: oi, eu sou a Flower Girl, beleza, beleza. Ele vai embora, acabou. A partir dali o Sephiroth aparece e mata ela. A intenção do jogo, ela foi apresentar a narrativa com uma técnica que eles chamam de medias res, né? Que é tipo, quando você começa a narrativa no meio. Então você não necessariamente precisa ficar dando muita explicação. Só que o problema é que você começar em medias res, você tem que ter um desenvolvimento narrativo ou de você mostrar um pouco mais de flashback pra você poder se afeiçoar. Ou você pelo menos ter uma relação um pouco mais direta com... Enfim, foi mal conduzido, entendeu? Tipo, de novo, é uma parada que tá certo quando você faz bem. Tem que construir no espectador. O espectador tem que ter construído o sentimento. Mas toda a relação do Noctis com a Luna, você vê em flashbacks e você vai deduzindo algumas coisas. Vocês fizeram aquele flashback que você vê uma galera conversando e aí do nada o Noctis tem uma visão sobre ela, de que ela foi lá falar com aquela galera, ela foi visitar em algum momento da vida dela, visitou aquele lugar, sim. E aí ela foi e curou os caras da doença da estrela, sim. Lá. Então, cara, aquilo é obrigatório? Eu fiquei perguntando, tipo, tá, mas se eu não tivesse ouvido os caras conversar, eu teria visto essa cena? O que foi? Pois é, mas esse é o problema, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre gostei em Final Fantasy, que sempre foi muito criticada, e aí vai dos meus tetos de como é que o RPG ocidental e oriental se afastaram no começo pra tá voltando a convergir em vários pontos agora, é que eu gostava do fato de que Final Fantasy tinha uma narrativa que era linear. Eu nunca me incomodei com isso, porque isso dava muito espaço pra você comover o jogador. Como você comove o jogador num filme, né? Que, tipo, além, como, experiência... além de você abrir o mundo aos poucos, né? Que a gente falou nesse episódio. Pois é, pois é. Mas isso, no Final Fantasy XV, eu acho que eles tentaram pular um pouco fora disso e deixar coisas por explicar, tá? Que é um negócio que chama narrativa contextual, que é uma coisa que Dark Souls faz muito bem, a série Souls inteira faz isso muito bem. É, de você ir discutindo as coisas por posicionamento de inimigo, a coisa de você entrar lá e você ver o trono vazio com a cara. Mas eles fizeram mal, entendeu? Então, tipo, o problema. O problema não é que eles optaram por isso. A raiz do problema é que eles fizeram mal pra caralho, entendeu? Ah, uma das coisas que eu tava comentando com um amigo, que eu acho que resolveria muita coisa, era se você explorasse, que a gente tá até contando mais cedo, se você explorasse o mundo, saiu pra casa, ah, beleza, explora o que você quiser, caça o que você quiser, pesca o que você quiser, meu filho. E aí, tipo, sei lá, capítulo 5, 6, morre o rei. E você não pode voltar, você tá fudido, você tá longe já. Vai lá casar com a mina. Eu acho que isso seria, não sei, talvez melhoraria alguma coisa. Coloca urgência da coisa. Coloca urgência da coisa. Isso melhoraria a urgência da parada, né? Porque, tipo, depois você já... Depois que o rei morre, caralho, meu, agora morre, meu, tu vai morrer, fiado. A urgência também não seria um problema tão grande, como ela não é um problema em The Witcher. Mas, bom, só que a gente tá reparando isso porque as outras partes do jogo deixam muito a desejar. A gente vai gravar um programa que vai ser o Final Fantasy XV que a gente gostaria de jogar. Um dia a gente grava isso. Uhum. E uma das coisas que eu acho que resolveria muito nessa questão de urgência seria se você tivesse um primeiro arco, que era o Kingsglaive, que é dentro da cidade lá do Reino de Lust. E aí o objetivo não era você encontrar a Luna em um lugar, mas sim encontrar a Luna. Onde ela está? Isso. Não sei. Encontre-a. Aí você pode ir numa cidade, conversar com um cara, ajudar não sei quem, pra conseguir uma informação, pra ir uma pista, pra ir pra outro lugar. E aí você ia conseguir navegar com um certo grau de urgência, mas você não precisa ir desesperado pra um ponto, porque você não sabe pra onde é. Você tá explorando. Pô, que é a primeira missão do Metal Gear 5. Tipo, explora essa porra aqui. Você tem que achar o instituição dele. Sim. O maluco do hambúrguer. Cass. Aí começa agora na história, depois que termina essa... Primeiro que a Altissa, enquanto estava sendo destruída pelo Leviatã, você tem uma missão lá de ir junto com seus brothers de evacuar a cidade. Então, você está correndo para cima do Leviatã e os seus brothers estão evacuando a cidade garantindo que ninguém morreu desnecessariamente. com certeza morreu muita gente ali. Mas a ideia é que... do teu pai que deixou a cidade morrer. É. Aí, corta, a mulher morre, você tem a cena dramática, fala, caralho, que merda. Corta a cena, você tá num trem. Você tá num trem. Você tá num Chegamos ao trem do vacilo, galera. Já peri, partiu. Você tá num trem. Por que, que você não foi pra essa cidade de trem antes? Não sei, porque você tinha que pegar um metrô pra ir pra lá. Mas você tá num trem. Aí no trem, o teu amigo Ignis tá cego. Tá todo mundo puto uns com os outros, ninguém se fala. Tá uma torta de climão recheada de ignorância ali. Tá todo de mundo... intolerância. Muito intolerante. E aí, caralho... Aqui, aí o capítulo da mina, que você vai numa mina. Aí o cara... Eu escrevi, o capítulo da mina é uma bosta. Gladius fica de jantando de costas no acampamento. Toda vez que alguém fala, é uma alfinetada um contra o outro que nem criança. Sim, tirando o Ignis meio que fica mandando gente. Galera, cala a boca. Para de falar merda. Eu tô preocupado aqui, tentando se adaptar à nova realidade dele. Tô criando um Twitter aqui, diário. Tô criando aqui um Twitter diário do Ninja Inimigo jogando jogos. Vou dar e-mail, a senha pra ele. O problema é que fica botando Twitter que é spoiler dos jogos, porra. Tá, mas é só ninguém seguir, porra. Sai quem quiser, caralho. Mas é exatamente isso. E a hora que você tá jantando no acampamento e o Gladius tá de costas, tipo... Você fala, e aí, eles têm lá, eles lutam com o Malboro. Nem lembro porque que eles entram na mina, mas eles entram por algum motivo. Pra pegar uma arma. Porque tem uma arma. Pra pegar uma arma real. Ai, que agora é importante de novo, né? Esqueci da gente. Aí, sabe o que eu achei engraçado? Quando ele tá lutando com o Leviatã, ele invoca as 13 armas. Vem as 13 pra ele. Aí ele luta. De repente, a arma faz o quê? Valeu. Não invoca as 13, não. Invoca. Até que aparece, pelo menos pra mim, apareceu uma cena de todos os templos e as armas saindo dos templos pra lá. Tipo, as armaduras de ouro indo pro inferno lá com a verdade, sim, tem essa cena. Dá pra se ver, um detalhe desse capítulo das minas aí do Malboro. Você nem lembra por que esses caras estão lá, você só lembra da treta dos caras, que eles estavam tretados, mas foda-se a arma, né? Cara, mas não, nesse capítulo tem uma parada que eu fiquei com muita pena, que aparece, a galera fala assim, não, a gente vai lá pegar arma. Aí o Ignis, pô, posso ir também? Aí parece se você levar o Ignis ou não. Eu falei, pô, cara, eu vou levar o brother. O cara ficou cego me ajudando, né? Cara, mó pena da porra. Se você falar não, acontece o quê? Não sei. Ele fala, eu vou mesmo assim. Eu vou mesmo assim, né? Tipo... Aí o... E é engraçado ele que eu falei, eu tô te perguntando por educação. Eu salvei o jogo. Aí o Ignis falou, pô, posso descer contigo? Eu fiquei com mó pena do Ignis, né? Eu falei, não, desce comigo. Aí quando desci, o Ignis tava mega lerdo, tava enchendo o saco, eu tinha que voltar o tempo inteiro. Aí eu dei load e falei pra ele, não, fica aqui. Caralho. Que cara X9, cacete. Não, tu tá manco, fica aí, seu merda. Ignis, ele está cego, ele vai andar mais devagar agora. Eu falei, caraca, que droga. Aí eu ia andando sem correr, tô devagarzinho. Quando eu olhei pra trás, o maluco passava por mim, ia lutar, ele lutava igual. Eu falei, ué. Ah, é, não, mas Deus. ele não consegue era tipo mais fazer. O meme do Caco, né? O meme do Caco. Ué. Não, cara, ele não consegue lutar igual, porque toda ele hora que, igual. Tipo. Eu parava pra olhar o que ele tava fazendo. Ele batia uma ou duas vezes e caía. Eu, caralho, mano. Mas isso é só nessa parte da mina. Depois que tu sai da mina, ele começa a combar no maluco. Ele joga a faca, ele vira teleporta. Ele vira o Shiryu, foda. Ele vira o Shiryu, sim. Treinou, cara. Ele treinou no assalto do tempo. Ele, cara, ele vira ele vira aquele maluco cego lá do Jubon Gatana, do Samurai X. O maluco fica muito melhor cego. Ele fica o cara. Pô, eu escrevi esse aqui. Cara cego do Samurai X mesmo? É o figura do. É o do escudo Saito, de né? Tartaruga, é que sai com mais. Do Saito, né? Ele é o 02, né? Aquela luta é vergonhosa, ele só tomou. Ele é o 02? É. Ah, tem ele... na frente é só o Sojiro, né? Caralho, é mesmo. Sim. Ele é o 02, é, o Samurai X. Mais forte. Eu acho uma pena, eu acho esse personagem mó legal. Só que o Saito chega lá e fala: não, foda-se, morreu. O Saito analisa ele. Ele chega e fala: foda-se, você é um merda, né? O Saito só ganha porque tem um golpe secreto que ele nunca mostrou pra ninguém. Ele fala: só vamos. Porque tu é cego. Caralho, só vou mostrar que tu não conhece, otário. Eu fiquei bolado porque tava todo mundo muito puto. O Gladius tava mordido, rosnando quase. Aí, do nada, o Ignis fala meia dúzia de vai tomar no cu pra todo mundo. E aí, do nada, ele ficou de boas. Então, tipo, pode crer, né, cara? Eles não ficam de boa 100%. Eles não ficam 100% ainda. Ainda tem as tretinhas deles depois. É, ah, mais ou menos. Eu acho que eles ficam bem de boas. Mas só... ali não tem mais nada. É o trem e o maldito capítulo 13. Não tem nada. É, o Noctis entra no modo de... Entra no robô Shinji, que é um saco também, mas depois... Mas eu queria falar pra vocês, cara, tipo, apesar de todos os pesares, eu acho que a melhor batalha do jogo inteiro tá nesse capítulo. Que é quando os navios, as torradeiras dos imperiais estão chegando no trem e tu tem que ficar dando ar destruindo o cara. É maneiro. É legal, é maneiro mesmo. Eu tava esperando o Final Fantasy XV inteiro pra fazer. Era tipo, cara, quem usa as mecânicas, você tem que usar as mecânicas na luta. É isso. Exatamente. Essa batalha é o suprassumo do que eles podiam ter feito. Porque, tipo, é exatamente isso. Você aproveita todas as mecânicas que você passou o jogo inteiro aprendendo. E ainda tem uma questão de escolha, porque você pode destruir os soldados, mas, quer dizer, destruir o comando lá da parada, mas você também pode, tipo assim, ativar a autodestruição dos soldados Magic Tech e picar a mula, tá ligado? E você tempo, você é muito corrido. Esse capítulo tem um senso de urgência, porque você tá em cima do trem, você tá pulando nas paradas voando, depois tu volta e do nada aparece o Leviathan e fala: tô aqui, vou participar também, vai embora. E aí o Arden continua aparecendo e fazendo as aleatorizices dele e dá um sumiço no prompt, assim. É, ele faz uma ilusão para pro Noctis achar que ele, que tipo, o prompto é ele é o prompto. E aí o Noctis cai matando em cima do prompto que tá, parece que, cara, é uma bagunça foda. Ele transforma o prompto no Arden. Aí o Noctis acha que o prompto é o Arden e bate nele, só que aí ele vê que na verdade bateu no prompto e o prompto cai do trem. Quando ele cai do trem, o Noctis fica desesperado e fala: gente, tem que parar o trem, o Noctis caiu. Aí o Gladio até o PH ficou confuso. O prompto caiu. Aí o Gladius ou o Ignis fala alguma coisa tipo: vai dar não, deixa ele pra lá, foda-se. Ele sabe se virar. É. Ele pergunta: onde ele caiu? Onde caiu? Passa por cima, vai. Aí você para num lugar que é o lugar que você vê Tenebra de longe. E você conversa com a Arané e tal. A Arané fala: pô, tá rolando uma parada muito errada que você não tá participando, não tá jogando, mas, pô, tá rolando. E aí, esse capítulo é muito estranho, porque começa a rolar umas paradas muito aleatórias. Tipo, primeiro, aparece uma empregada aleatória, da família da Luna, e começa a fofocar sobre o irmão dela do nada, de bobeira, fala: caralho! Ah, é NPC tiazinha que sabe de tudo! Puta, moleque! É uma vez, né? Vira a empregada que tá ali do nada, só assim: minha filha, como é que tu tá aqui? Não é importante não, escuta, fofoca do irmão da Luna, essa é quente, escuta aí. Ele gosta de você. Aí você: mentira, viada, ele gosta de mim? Gosta de você sim, mas por quê? Ah, não faz pergunta difícil não. Ele gosta, ele... Sei lá, nem eu gosto. Aí você fala: porra, beleza então, e agora? Que eu vou fazer? Aí você volta pro trem, aí aparece uma criança aleatória do nada, fala: qual é, Noctis? E aí? Tu tava feliz pra casar com a Luna? Pô, ela morreu, né? Aí só vacilo, né? Valeu, criança. Valeu. Obrigado. E no trem você começa a ver, escutar rádio falando o que aconteceu com o Império. Você tem um rádio que você pode ligar pra ouvir. Você tem literalmente uns 15 minutos contados que você pode andar aleatoriamente no trem. Não tem nada a fazer, é só andar. Aí você liga o rádio, escuta o rádio, lê um jornal, tenta falar com... falar que o irmão da Luna foi executado. Ele foi condenado, né? Condenado pra ser executado. Porque a culpa da porra toda da cidade caiu sobre ele, não sei porquê. Isso. E o irmão da menina que fez a merda, né? Aí a culpa foi só mais próximo. Nessa hora eu escrevi aqui um negócio que é o que eu sempre falo do bode. Eu falei assim: ó, o Império é um inimigo que eu mal vejo no jogo. Ele não tem motivação explícita nenhuma. Eles começam a se fuder do nada, sem eu simplesmente ver. E é o que o bode falou: o jogo tem uma história com altas paradas acontecendo e a gente não participa dela. Cara, mas o Império, eles têm um objetivo. O objetivo do Imperador é ter a porra do cristal e dominar o mundo inteiro. É uma motivação bem rasa? É, com certeza. Mas é isso. Ele quer o anel também. Até que ele fica falando: cadê meu anel? Eu quero meu anel. Ele é o tipo Gollum da parada. Ele só quer o anel. E ele quer. Ele quer dominar tudo. Caralho! Da puta, para de empinar essa moto, caralho. Caralho. É muito zona leste, né, cara? Aí a gente tem um capítulo que o Ordin explica pra Ada, mais ou menos. Ele fala assim, ah, eu sou imortal. Você fala, viado, tu é imortal? Sou imortal sim, luta com os demônios aí. Aí aparece a Gentiana, vira Shiva, fala assim, eu sou a Shiva, tô contigo. Ele, pô, já é. Aí o Ordin fala, não, mas eu não congelei não, não morri não, eu tô aqui, eu sou imortal. Você fala, caralho. Aí ele, beleza, valeu. E acaba o capítulo. Mas a partir daí é que começa o festival de infodump. O barraco desabou. Nessa aqui meu trem se perdeu. Aí vai. Você perde seus poderes, que é a parada mais maneira do jogo. Eles tiram tua jogabilidade, que tu gosta de jogar, e começa o capítulo 13. O trem, que já era ruim, começa a dar merda. Você tem que sair correndo do trem e você vai pro primeiro vagão. O que tem no primeiro vagão? O Regalia. Aí você entra no Regalia. Sai num super negócio que nem é tão maneiro assim, mas vai desviando a porra toda correndo. O Regalia vai quebrando. Bum, quebrou. Aí você chega em Raccoon City. Cheguei em Niflheim. É a cidade do Império, a capital, é foda, vai ser do caralho. Não, você chegou em Raccoon City, exatamente. É. Tu não tem poder, cai um trem do seu lado, um vagão de alguma coisa, e você se separa do Ignis e do Gladius. Eles podiam escalar, podiam, mas eles não escalam. Aí você tipo, caralho, tô sozinho mesmo. Tem um ônibus entre vocês. Ei, tá tudo bem, Nox? Ah, tá. Pula aí, não dá não, hoje não. Cara, é literalmente Resident Evil 2, né? Tipo, vem o bagulho, separa os dois. Ah, vamos se encontrar, puta que pariu, vamos. Exato. Vamos dar a volta pela cidade inteira pra se encontrar. Vamos, boa. Valeu, falou. Que faz jogo sentido, tá... A gente tá enfrentando uns bichos gigantes aí, esse ônibus vai atrapalhar a gente, vambora, vai lá. Vocês jogaram o versículo 2 do capítulo 13? Uhum. Não. O versículo 2 começa com o Gladius e o Noct. O Gladius e o Ignis do outro lado, falando: putz, nem vai dar pra escalar, não vai dar não. Aí aparece o Ordin e fala assim: hã, vocês vão encontrar o Noct? Toma a arma de vocês. Aí eles, muito aleatório, cara. Aí ele fala: valeu, falou, e some. É você, então vamos encontrar o Noct com as nossas armas. E é isso, basicamente, o capítulo. O Ordin é tipo o NIMBY da parada, né? Ele rola o dado. Ele é claramente, vocês hoje. Aí se rola a moeda. Lá e dá coroa, não vou ajudar não. Foda-se. É porque o Ordin, ele não é nada aleatório. Muito pelo contrário, ele é totalmente meticuloso, ele sabe exatamente o que ele quer. Ele só é difícil de ser lido. Mas quando você sabe qual é o plano dele, você sabe exatamente tudo que ele tá fazendo o tempo inteiro, e fala, caralho, ele é o protagonista. Exato, eu ia falar isso. O Ordin é o protagonista dessa merda, porque ele pega essa bosta de príncipe e ele traz pro que tá acontecendo. Tipo, meu filho, para de viajar aí de carro, vamos prestar atenção, vem aqui pra guerra, seu puto. Ele pega. O Notis, ele pegou o anel no capítulo 9 e ele não usou o anel até o momento em que o Ordin tira todas as armas dele. Aí ele fala, porra, agora que eu tô sem arma nenhuma, entra no robô, Shinji! Aí ele fala, beleza, vou botar o anel. Aí ele bota o anel. O capítulo 13, a proposta do capítulo 13 é fazer você se sentir helpless, é você se sentir indefeso, é meio sem chão, não, inseguro, ao mesmo tempo que eles te dão a arma mais poderosa do jogo. Não é. Depois do update tu sola a Adamantoise e porra. Sim. Eu não joguei o update. Eu zerei antes, daí eu não joguei. Eles deixaram eles deram muito buff nesse anel, cara. Muito graças buff. A Deus. Eu demorava 10 minutos pra matar a porra de um soldadinho. Ficava lá aquela porra com o modelo distorcido lá, parecendo um bonequinho de palito. Meia hora. Death, segurando o controle. O controle tremia e o bicho ficava lá, o controle tremendo, aquele barulho chato. Aí ele começa a se regenerar, tá ligado? Caraca, era muito chato. Até acabava a tua mana, caraca. Acabava a tua mana. Você não pode correr. Isso é uma coisa que me deixa louco. Você pode dar só aquela trotadinha. Você só pode salvar em salas específicas também, é um saco. Você tem que ter o Incrível pra gravar. Os desenvolvedores, eles falaram que quando eles fizeram o capítulo 13 era pra passar a sensação de helpless. Você mandaram tá perdido. Mandaram muito mal, você só se sente muito puto, na verdade. Exato, você se sente muito puto. E é um monte de jumpscare aleatório. Tipo, tem um soldado no chão, caído no chão. Aí você fala, tem a porra do soldado no chão na frente da porta. Eu vou passar lá o soldado vai pular na minha cara. Aí você chega na frente do soldado, você olha. Ah, vai se fuder. Tem aparece uns bichos nada a ver, você não pode lutar com eles, aí você tem que usar um anel que ou mata instantaneamente ou mata lentamente. O que, que você quer fazer? Ah, eu quero matar instantaneamente, então tá. Ou quero matar lentamente. Mata mana. Tudo mata instantaneamente, fica sem mana. E aquele puzzle idiota de ficar na salinha, muda chão, bota chão, tira chão, bota chão. Chato pra caralho, porque o painel de controle tá lá na outra sala, tem que botar duas runs. Ah, não é o das portas que você tá falando? É, não, das portas é do cartãozinho. Tem um que é do chão ou da luz da sala. Não me lembro. Tudo errado. Da sala de controle. Eu me importei tanto com esse capítulo a partir de certo ponto que eu comecei a jogar ele pelo acesso remoto no PC chupado, no PC ligado. E aí, foda-se. Ah, mas tá ruim. Foda-se. Isso é uma merda. Não, nada a ver. E eu já fui. Eu já fui com vários avisos. É tipo, quando eu comecei a jogar. A Gegé, o Bode, o Ilapso, o mundo falava pra mim: aproveita até o capítulo 13, cuidado no capítulo 13, não se mata no capítulo 13, não odeia a humanidade nem queira matar inocentes por causa do capítulo 13. Beleza. Aí você vai jogando essa porra, você só vai falando. Cara, enquanto os outros capítulos eles tinham uma média de uma hora, mais ou menos, cada capítulo, esse capítulo tem as 4 horas. 12 horas! Não, a sensação é essa, com certeza. É. Mas a sensação de 12. Mas esse capítulo ele é muito mais longo que os outros. Muito, muito, muito mais. E é chato. Ele meio que te força a se esconder dos inimigos, mas você pode pegar o anel e explodir os inimigos, então não precisa se esconder. Você. Tem umas salas que você vai pra apertar um botão pra abrir a porta pra outra sala, pra depois chegar na outra sala pra abrir um botão pra apertar a terceira cara, sala. Cara, é Resident Evil total. É backtracking, é puzzle, é stealth, você não tem munição pra matar os bichos. Resident Evil total essa bosta. Com a mesma música durante 70 anos, ainda por cima. Sim. Perderam uma mão foda, porque vai. Agora tem o cartão de acesso 1, agora nível 2, agora 3, agora 77. Vambora! Caralho, para, me deixa embora. E aí do nada você chega numa parte que você encontra o Rufus morto no chão. Tipo morto ali com a espada. Rufus. Com uma das espadas. Rufus, lenhador. Tá com um cartãozinho morto do lado. O nome desse cara é Ravus, Rufus, Ravus. Ravus. Encontra o Ravus jogado no chão, tipo morto, escorregou na casca de banana e caiu do prédio. Ele totalmente escorregou na casca de banana e caiu do prédio. Aí você não tá entendendo nada, e ele tem a espada lendária dos reis lá. Você fala, porra, espada lendária do meu pai, valeu. E sai andando, e não explica. Só explica no versículo 2, que ele praticamente escorregou na caixa de banana mesmo. Mas. Não tem tipo uma historinha micro. Eu me lembro de antes do update mesmo ter tipo uma micro historinha falando, tipo, não. Tem as cartinhas espalhadas em volta dele. Sim. Tipo, o que acontece com mortes? Aí ele, foda, beleza. Tem as cartinhas falando da infecção, né? De um que tá infectando soldados, um bagulho assim. Ah, sim, sim, tem. Tem rádio que fala assim. Vocês podem se direcionar, todo mundo que estiver ouvindo essa mensagem pode ir para os abrigos que não são não sei onde. Uhum. O vírus que está se espalhando. É literalmente vivo, né, cara? Caralho, não consegue ficar mais Resident Evil que isso. Aí, no versículo 2, que você joga depois, que eles lançaram, você com o Gladius e o Ignis, você encontra uma sala de comando que tem uma fita de câmera de segurança que mostra exatamente o momento em que o Ravus morre, que ele tá lá discutindo com o Imperador Yedlas. E Yedlas tá puto sentado no trono dele, saindo nuvem negra do mal dele, e ele assim: meu anel, cadê o meu anel? Aí o Ravus entra do nada e fala: teu anel, caralho! O meu rei é o Ignis, não. O meu rei é o Noctis. Eu tenho que defender o Noctis. Aí até o Yedlas fala. Aí, se o Ignis virasse o verdadeiro rei, ia ser uma virada foda. Ia ser uma virada foda. Nossa. O próprio Yedlas fala: cara, não tô entendendo o que você tá falando, mata esse cara. Aí aparece um monte de demônio, começa a bater nele, ele: meu Deus, estão batendo em mim! Ah, caí lá embaixo! Ah. cai lá embaixo, aparece o Noctis, no versículo 2. Aparece o Noctis, aí o Ravus fala, Noctis, todo fudido porque caiu no chão, mas ninguém morre de queda, né? Toma aqui essa espada do rei, eu tenho que te entregar, você vai lá e vai trazer a luz porque você é o rei escolhido, eu confio em você. Aí o Noctis mata o Ravus, assim, tchic, matei você. Aí o Ravus, tchic, por que Noctis, por que? Aí o Noctis vira o Warden. Aí o Warden fala, por que foda-se? Mais uma faquinha! É! Puta, vai te crer, ele matou os dois, O Warden, essa faquinha verdade... do Team Fortress, né? Aquela faquinha do espião do Team Fortress, que o cara volta com essa aparência. O plot twist do jogo é que, na verdade, o Arjun tá tipo, controlando um personagem do jogo dentro de uma lan house, tá ligado? Não tinha percebido o paralelo que ele matou os dois irmãos do mesmo jeito, puta que merda. Ele, o Noctis acaba encontrando o Gladius e o Ignis, foda-se. Aí eles vão até uma sala que tá o Prompto acorrentado e sendo torturado. Uhum. Aí você tira o Prompto de lá e fala, qual é? Eu tô bem, vambora. E você vai lá. E o Prompto tem a crise de consciência. Você sabe quem eu sou. Chega na trono, que é onde tem os equipamentos de ultra frequência que bloqueiam o poder do Noctis. Aí eles não conseguem abrir a porta. Eles falam, porra, só um soldado. Esse é o maior Deus Ex Machina. Esse puta de pariu. Que merda. Um eco. Eles falam assim, cara. Eles falam, a gente não consegue abrir a porta. Somente um soldado Magitek consegue abrir a porta. Aí o Prompto fala, então, gente, tenho que contar uma coisa pra vocês. Aí eu tava assim, não, não, não, não. Aí o Prompto, eu sou um Magitek. Ah, mas como você é? Eu fui abandonado quando era criança. Morador do Império, né? É. Posso abrir essa porta com o código de barras que tem no meu pulso. Olha só. Pip, pip. Abre a porta. Aí rola um... Eu não lembro se a cena foi assim, mas na minha cabeça, todo um silêncio constrangedor, ele ficou olhando pro povo. Assim. Aí a cena ficou mal, aí eles continuaram. Mas na verdade, eles deram um abraço, falaram assim, porra, Prompto, não, você é meu amigo, e amigo supera tudo, poder da amizade, Kingdom Hearts, Pateta e tal. Rola um tipo mãozinha no ombro, aí o Noctis vira pro Prompto e fala, tá tudo bem, cara. Aí, então tá. Aí eles entram na sala. É basicamente. Mas é isso mesmo. É bem isso. E enquanto você tá tentando fugir, fica aparecendo um demôniozão vermelho escroto pra cacete. Esse demônio, e aí eu explico por que eu saquei que ele era o Yedolas, é que primeiro ele é o único demônio que fala. Segundo, que ele fica falando coisas de tipo, o cristal, o poder do cristal é meu, eu quero pra mim, o anel, cadê o anel dos Lucis? E isso é uma coisa que o Yedolas queria. A única coisa que era clara que ele queria. Dava pra pegar esse cara. Dava. E como tava todo mundo virando demônio. Esse demôniozão vermelho, você não é obrigado a enfrentar. Você pode ficar fugindo dele o tempo todo. Eu, por exemplo, como eu tava de saco cheio desse capítulo, eu não enfrentei esse filho da puta. Puta, eu fiquei fugindo o tempo todo. Mas no final tô obrigado a enfrentar ele. No final você é obrigado a enfrentar, mas se você enfrenta ele só na última vez, né, na última chance, ele não fala aquelas paradas que ele normalmente fala se você derrota ele antes. Tipo, eu deveria ter sido o governador do mundo, blá, blá, blá. Porque quando ele fala isso, você saca que é ele. Mas nessa parte, na última vez que você encontra ele e ele morre aí, ele não fala essas coisas. Pra quê? Assim, castigada pelo jogo. Eles entenderam que isso não ficou claro pra muita gente. Então no versículo 2, eles quase vestiram uma blusa de eu sou Yedolas no demônio, assim. Valeu, Império. Por quê? Primeiro, ele aparece assim, anel, cristal. Aí o Ignis manda, parece com o Yedolas. Aí aparece a cara do Yedolas na frente do demônio, assim, muito na cara. Aparece. Sim. Ficou muito tosco, cara. Que pariu. Aí é muito engraçado porque você luta lá, não sei o quê. Aí aparece um monte de demônio, você luta com os demônios. Aí aparece o Ravus, dominado por uma zica. Pelo vírus. E ele tá tipo, mate-me, por favor. E é uma luta que não é difícil, ela só é demorada, é chata. Exatamente. Você fica muito tempo batendo nele. E é tipo, tudo no capítulo tem que ser ruim. tudo. Até a luta, que você já tem todos os seus poderes, ela é um até saco. O número do capítulo é ruim. É. E aí você luta, luta, luta. Quando você termina, vem uma infestação de demônio que é impossível você lutar contra todo mundo. Derrotar. Então você tem que fugir. Só que seus brothers ficam pra trás pra segurar os demônios, que são impossíveis de derrotar, e você corre pra sala do cristal. Quando você chega na sala do cristal, o Ordem aparece, vomita toda a história do jogo, do mundo, do universo pra você. Infodump. Infodump total. Aí você fala, caralho, que isso? Não, o cristal tá me comendo, o cristal tá me comendo, caralho. Aí você tá sendo comido pelo cristal e os seus amigos aparecem, do nada. Do tipo, não, os demônios a gente derrotou, era ficha. Você só não quis esperar porque não queria. Eles aparecem e falam, o que que tá acontecendo? A Arden fala, tô indo embora, valeu. Valeu, este é o homem que vai salvar o mundo. Ocarina of Time. Hashtag ele descubra. Ele tinha o Master Sword, ficou preso no Reino da Luz por X anos. Pode crer, cara, é muito zerada. E voltou depois num mundo destruído. Isso é Ocarina of Time. Mas no Final Fantasy XV, ele entra no cristal, fica no Reino da Luz por 10 anos e volta pra um mundo destruído. Aí fala, caralho. Ele volta pra um mundo de vacilos, é só isso. Aí é exatamente isso. Ele encontra Bahamut. Aí Bahamut fala, pergunta as coisas da história aí, que eu te explico agora. Aí você fica perguntando, porra, qual era a história do jogo aí? Ele fala, não, o Ordem era o rei, não sei o que, isso aqui. Aí, que mais? Não, você tem que explicar com a metáfora do vacilo. Existia há muito tempo o vacilo no mundo que transformava as pessoas em demônios. Vacilões! Transformava em vacilões! Exato. Aí veio o Ardyn, que era tipo, né, o escolhido, tal, tal, tal. E ele tirava o vacilo das pessoas pra ele. Então ele era tipo vacilão mora, assim. Aí. Só que ele absorveu tanto vacilo pra ele que aí os deuses chegaram pra ele: aí, você não vai ser o rei mais, não, tá ligado? Você é muito vacilão agora. Então a gente vai dar. Vacilou demais, perdeu a boca. Então a gente vai dar a coroa aqui pra esse cara aqui da linhagem Lúcius. Valeu, falou. E aí ele, caralho, eu não aguento, eu não quero ser o vacilão do mundo. Então eu vou fuder, todo mundo agora vai se fuder, eu vou transformar todo mundo em vacilão. Vai ser o mundo do vacilo. Vacilo e aí ele vira vacilo. Exato. E aí ele resolveu se vingar do. Esperou 2000 anos pra se vingar e agora tá aí. Ajudando o Noctis, trazendo ele pra história que ele deveria participar e não participa, porque ele tá lá pescando, pra ele poder encerrar essa porra de ciclo e matar o Ardyn e acabou. Acabou a história, acabou a magia, acabou tudo. É isso que ele quer. Cara, é bizarro, porque você fica esse infodump do Ardyn o tempo inteiro, contando história do Ardyn, você começa a perceber a história desse jogo é do Ardyn, cara. O Ardyn é o protagonista dessa merda. Por que que eu tô aqui? O que que eu tô fazendo? Sabe o que é engraçado de pensar? O final do jogo é um final horrível se você pensar no mundo. Porque o mundo tá cagado, cara. Não tem viagem no tempo, sacou? O mundo tá destruído, galera comendo terra, comendo couro de bicho. Tá todo mundo na merda, cara. Galera, provavelmente tá tudo albino agora também, né? Tá tudo o jogo vai te falando indiretamente, que você vê nos jornais e conversando com as pessoas e no rádio, que os dias não era pra tu ficar pescando. Que os dias estão ficando mais curtos e as noites estão ficando mais longas. E aí, quando você dorme 10 anos, você acorda num momento que não tem mais dia, é só noite. É só noite, noite, noite, trevas, trevas, trevas. E aí tem a profecia de que no dia que o mundo fosse engolido por trevas, o príncipe, o rei da luz, ia lutar e trazer a luz de volta pro mundo. Isso. Aí fala, porra, beleza, não é que essa profecia pode estar certa? Então vamos ver se eu sou o rei da luz. Aí tu chega no mundo todo fudido, tu pega um barco, tu acorda numa ilha. Engraçado é que essa ilha era pra ter uma certa importância, uma relevância na história do jogo, porque quando você chega pela primeira vez naquela... Ela aparece algumas vezes, né? Você vê aquela ilha lá de longe, pensar ali é o lugar tal. Você vê de carro, quando você chega naquele restaurante bonitão resort, você vê ela lá no fundo. Isso. E eles comentam dela, ela tem uma importância na história do mundo, só que foda-se. Você acorda naquela ilha. Gordinho. Isso. Você acorda naquela ilha com um barco te esperando, porque sim. O cachorro aparece lá e fala: qual é? Tô aqui contigo, vai embora, valeu. E você entra no barco, vai até o pier lá. Quando chega no pier, o mundo é só demônio. É um saco lutar contra aquele monte de demônio. Você ignora, sim, o demônio e sai correndo. Tem demônio level 80, você é level 40, sei lá. Nossa, eu tentei. Eu terminei no 40. E o pior, hein? O Ignis, o Gladio e o Prompto ficaram 10 anos caçando demônios, cada um na sua. É, sim, exato. Sim, aí você encontra o filho do velhinho que morreu no vacilo. Neto. O neto dele? Neto. Encontra ele dirigindo um caminhoneiro, cara. Ele é tipo o Glenn. Ele é tipo o Glenn, ele aparece de bonezinho, gente boa e tal, pra te salvar. E aí você pega o carro com ele, e o carro começa a andar pelo mundo até a cidade do Hammerhead. E você. Ele vai te contando o que aconteceu, enquanto tem um monte de demônio tocando terror. Então, tipo, tá, o Ignis ele continua cozinhando, tá? Meu Deus, demônio! O Ignis tá lá, assim. Não, e aí ele conta que os três eles não eram mais tão próximos, mas eles ficavam caçando aí. Como é que é, Lápis? Cada um caçava a sua, né? Eles não se encontravam mais tanto, não se viam mais, é escroto quando ele fala não se viam mais porque o Ignis tá cego. Mas agora, cada um deles é um caçador de demônios nível épico, eles caçam sozinhos, e eles se reuniram agora pra primeira vez em quase 10 anos, porque você tá voltando. Exato. E tá também a Iris, né? Ele fala que a Iris também se tornou uma caçadora de demônios, tá? Muito legal essa parte dele contando. Isso. O plot twist que era pra ter acontecido não acontece é que nessa segunda metade do jogo era pra ela ter entrado no time também e ser foda e ter magia de cura finalmente no jogo. Mas não. Acharam melhor não. Quando você tem um save, só. Eu tenho um save quando tá com ela que eu fico passeando com o Cid e falo, é pra cá de carro. Eu guardei um save. Eu acho errado quando ela toca o Moogle no meio da batalha. Sim, assim. É muito foda ela lutando. Eu adoro eles. Eu errei no começo do podcast. O jogo não começa com você empurrando o carro. O jogo, na verdade, começa com flash forward. No flash forward, você vê que você está mais velho e você está lutando lá contra o bicho do fogo capetão. Quando você sai desse... Você acorda... Que você, inclusive, acha que é o chefe final do jogo, né? É. Quando você acorda depois dessa hibernação, você percebe, caralho, eu tô velho que nem no flash forward. Ah, tô entendendo. Flash forward desnecessário, mas beleza. Quando você encontra os seus brothers, por mais que você não tenha tido essa sensação de que o tempo passou e tal, você... Eu acho que eles conseguiram te passar ali um sentimento de saudade, entendeu? Eles falaram com você, tipo, ficou todo mundo muito feliz em te ver. Teve um momento ali de reunião legal. E aí que começa pro lado mais dark da história, né? Porque ali o Noctis começa a entender o sacrifício que ele tem que fazer. Na verdade, ele entende quando o Bahamut tá com ele dentro do cristal, né? Quando o Noctis, quando ele tá nesse tempo desses 10 anos dormindo, que ele tá absorvendo a energia do cristal pro anel dele, né? Esse processo todo dele dormir é porque o anel precisa absorver a energia do cristal. Então o cristal absorveu o Noctis que está com o anel, para toda essa energia do cristal ser armazenada no anel para ele poder usar isso para trazer a luz para o mundo de volta. Então todo esse processo demora 10 anos. E enquanto ele, assim que ele entra no cristal, vem o Bahamut, que é um dos deuses, né, chega para ele e fala: aí, meu irmão, você vai ter que se sacrificar pra usar essa luz aí do teu anel, beleza? Falou, é isso. Cara, esse Noctis de 10 anos aí é o melhor Noctis que tem, cara. Ele ficou muito mais irado, cara. Ficou muito mais estiloso. Nossa, ele fica mais maneiro e ele fica mais... Assim, por mais que ele não ele tenha dormido e não tenha vivido nada pra ter mais maturidade, ele é um cara mais maduro. porque talvez o que ele... A gente fala, tipo assim, ele não viveu nada do mundo dos demônios, mas talvez tudo que ele tava passando dentro ali do cristal possa ter gerado aprendizado pra eles. Aceitar a própria morte é um amadurecimento fodido, né? Convenhamos. Sim. E aí você veste a roupa lá bolada dos Kingsglaive e a roupa do rei. Vou ali morrer, não volto não, tá? E você vai pra Insônia. Insônia é a cidade principal do Reino de Lúcides que você queria. Que tinha que podia ter sido Midgar do Final Fantasy VII, entendeu? Podia ter sido Insônia, mas não foi. E você entrou em Insônia, uma cidade só destruída, onde só tem monstro muito violento. Que você... Só tem boss. Só tem boss. Só tem boss. Se você for enfrentar os inimigos no meio do caminho, você vai levar 10 minutos de cada luta. 10 minutos. Sim, por aí. E a sua paciência meio que acaba. E aí você começa a fugir deles, pá, pá, pá. Eles têm uma última refeição antes de chegar lá, que é legalzinho, mas eles não mostram tudo dessa última refeição. Eles só trocam uma ideia lá e é o acampamentozinho, tá, tranquilo, maneiro, papo maneiro. E quando você chega lá, eles falam: ah, tem o Ifrit. O Ifrit, ele é um deus também, mas é um deus meio mal-humorado que não gosta dos humanos. Igual o Leviatã. Mas o Leviatã não gosta. Não, mas diferente do Leviatã, o Leviatã ainda, se você convencesse ele, ele usava os poderes a teu favor. O Ifrit tá foda-se total. Aí, não, o Ifrit quer que a porra toda aconteça. O Ifrit quer que o flagelo das estrelas realmente aconteça. Sim. Porque ele não gosta dos humanos. Exato. Agora, aí você enfrenta o Ifrit ali. Não sei exatamente por quê. Talvez ele esteja tentando te matar. Por quê? Não, o Ifrit ele tá de aliado do Arjen. Isso, ele é aliado do Arjen. E o Arjen invoca ele pra você lutar com ele. Ah, entendi. A luta contra o Ifrit eu achei maneira. Apesar de demorada, eu achei divertida. É, mas ela é uma luta divertida, ela. Ela é. E ela te deixa meio empolgado. É o final do jogo, né? Porque depois é Super Sonic. É bom. E cara, o clima faz a luta ser boa, cara. Eu achei... Aquela cidade destruída, a emoção dos brothers ali, aquela roupinha maneira de Kingsblade. É uma luta maneira. É tipo uma luta que te deixa pumped pro final do jogo, entendeu? Sim. E eu achei o começo da luta do Arjen, eu achei muito bom. Aí vira Beyblade. Ah, a luta do Ifrit é um bom aquecimento pro final. Você tá quando tá chegando quase matando o Ifrit, quem aparece pra papar o kill é a Shiva, né? O Bahamut, né? Não, primeiro a Shiva. Bahamut, depois a Shiva. Bahamut, depois a Shiva aparece e papa o kill. Mata ele lá e você, porra, beleza, valeu, Shiva. Inclusive, essa é a única vez que você invoca o Bahamut. É a única vez. Única vez. Então, você não invoca o Bahamut. O Bahamut aparece pra você. Ele sim. Aparece pra te ajudar. Bahamut é invocado. Quando eu fizer, eu vou aparecer lá pra. Eu achei bom, porque o fato do Bahamut ser tipo um cara de armadura me deixou um pouco decepcionado. Ah, é? E não um dragão irado, né? Um dragão bolado. Não, mas o Bahamut, ele. Cara, desde dos Final Fantasy mais antigos, quanto mais eles avançaram, mais o Bahamut foi ficando uno com o abstrato. Ele era um dragão, depois ele virou um dragão bolado, depois ele virou um dragão estranho, depois ele virou um meca dragão, depois ele virou. Dragão das mandalas, Churato! Eu não quero falar de Final Fantasy 13, gente, desculpa. Boa. O 12 ele é uma torre, cara. O 12 ele é uma torre também. O 10 ele é o Churato. É foda. Mas foda. Quando você entra no castelo, já começa aquele clima mais pesadão, né? Tanto é que tem aquela cena maneiríssima que você entra na sala final e ele fala assim: não, antes de entrar. Essa cena não faz sentido, mas eu acho ela muito maneira. Fala assim: antes da gente entrar, pronto, me mostra suas fotos aí. Eu quero ver a foto uma última vez. Nossa. Aí você acha maneiro. Você entende? Não. Você acha maneiro. Eu acho maneiro. Cara, eles encontraram sentido. Eles encontraram sentido pras fotos do prompto. Além do sentido, o cara tá indo morrer. Isso. Ele, a maneira dele rever toda a aventura dele, toda essa jornada e tudo que ele quis é ver os momentos que o prompto conseguiu capturar. Então é o momento que você tá vendo. Aí ele devia ter feito isso antes de entrar na porta do castelo. É de novo mais um momento que eu tô aqui pra acabar com a porra do papo. Mas deixa eu ver 150 fotos aqui, que eu vou escolher uma. Eu quero escolher uma foto. Aí ele quer levar uma foto. Entendi. E o mais engraçado é que essa uma foto é uma foto que no final do jogo mostra, né? Mostra na cutscene. E a internet sempre escolhe a da Cindy peituda. É muito escroto escolher a Cindy. É legal porque, tipo, dependendo da foto, se você, tipo, escolher uma, e aí tem duas perguntas, né, antes de você escolher definitiva a foto. E aí se você, tipo, escolhe uma, os caras, eles vão comentando, né, tipo, você tem certeza que você vai levar essa foto aí? Você não tá, tipo, equivocado, não, e tal? Você não quer repensar? Porque essa foto todo direitinho? É a foto que você vai levar pra ficar no trono. Exato. Com você. Exato. É a foto que você vai levar pra você, com você, tipo, pro além, né, digamos assim. Vai levar pra mostrar pra Lula Freira. Deixa eu mostrar a Cindy pra Lula Freira. Ela tem peitão, mano. Ela me conheceu. Bom, isso podia ter sido feito antes, cara. Posta um momento antes de entrar na porra da cidade. Que, tipo, ele não sabe nem se vai chegar no castelo. Antes de entrar na porra de insônia, falar: irmão, vamos tirar uma foto aqui. Irado aqui, cara. Ficou onde? Então, vamos tirar uma foto aqui, nós quatro. É. Qual a última foto? O maneiro é que se você escolher uma foto do Arjen, eles fazem um comentário, tipo: ah, você vai escolher a foto do Arjen? Alguma coisa assim. Sim, eles comentam as fotos, é maneiro. É, e aí quando você entra na sala do trono em que tem quatro corpos pendurados lá. É. É o e tu não conhece metade deles se tu não tiver visto. Um é o da Luna, o outro é o do Regis. E o Nyx, foda-se, né? Isso, e os outros dois é o Imperador e o Nyx, né? O Nyx e a Luna. Isso, é. E é uma cena meio perturbadora. Eu achei, tipo, caralho. Essa cena é bem construída. A direção dessa cena é muito boa. E quando você chega lá, é tudo a ilusão que o Ordem tá criando pra te perturbar, né? Aí ele fala, ah, vamos lá, cair na porrada e dar um nocaute nos teus brothers assim. Aqui é X1. Quando ele falou aqui é X1, já vi. Essa luta vai ser meio scriptada, vai ser meio... É, eu pensei a mesma coisa. Assim. É. Aí, a luta não é tão ruim quanto a do Leviathan, mas não é aquela coisa que se liga na... Eu achei ruim, eu achei pior. Mas o Leviathan é uma luta no meio do jogo. Essa é a última luta, o último chefe. Pois é. Você não ter um desafio pra terminar o jogo, porra, levaram o para fãs novatos muito a sério, cara. É, mas eu achei... retardados, né? Mas eu achei o começo da luta muito bom. Porque uma coisa que eu gostei pra caralho é que eu olhei pro Arden e eu falei... E a luta tava igual. Eu tava no chão, a câmera tava um pouco mais íntima, né? A câmera fecha um pouco no Noctis nessa luta. E eu tava lá trocando com o Arden e conseguindo trocar minhas armas, etc. E eu vi que eu tava com a barra do Armiger cheia. Eu falei, cara, é agora que eu vou te estancar na porrada. Aí eu liguei o Armiger e eu comecei a sentar a porrada no Arden. E antes de acabar a minha barra, o Arden pegou uma das minhas espadas e enfiou ela na minha cara. Cara, quando ele fez isso, eu falei, tá bom, agora a porra ficou séria. Aí eu comecei a tocar magia nele de longe, só que chega no momento da luta, e aí virou uma luta completamente escritada. Não, rapidinho, antes de você avançar, o maneiro dessa luta também é que é a primeira vez que você enfrenta alguém com os poderes iguais aos seus. Então você teletransporta de um lado pro outro, vai fazer as mesmas coisas que você faz. Isso é meio maneiro. Ele esquiva, você esquiva também, né? Usando aquele rift, né? De você se você usa magia, é muito legal. Sim, ele te usou e ele usa também. Cara, eu achei o começo dessa luta muito foda. Aí é bem legal. Como tudo em Final Fantasy XV degenera para uma cutscene Star Fox. Só que aí você tá jogando contra a nave do Star Fox também. Você viu Super Sonic e vai, Super Sonic. Começava a tocar Live and Learn! Nossa, total. E assim, eles tentaram fazer nessa última fase da luta final uma cena que eles tentaram vender em vários trailers, que é uma luta que você vai voando por todos os prédios, mudando o ângulo, mudando a sua noção do que é cima, baixo, e você vai voando por toda a cidade, assim. Por mais que visualmente possa ficar legalzinho, não é nem perto do que você queria experimentar no que você viu nos trailers antes. E é apertar um botão só e derrotar. Segurar um botão. Isso, segurar um botão. Segurar um botão, usar magia de cor. Poder de cura, item de cura, acabou. Zero jogo, que bosta. E aí acaba o jogo. Triste. É, você derrotou lá o cara. Aí ele fala assim: parabéns. Aí, você me derrotou, mas até o além. Tchau. Eu sou imortal, invencível, foda-se. Não, ele fala, até o além falou tchau, hashtag descubra. O Noctis fica meio bolado, ele fala, cara, eu sei o que eu tenho que fazer. Aí ele vai, desce, sai do castelo, os brothers estão lá do lado de fora. Aí ele fala assim, ó, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, beleza? Aí os amigos, beleza. Aí ele vê que eles. Cara, aí foi uma coisa que eu, Gegé e o Bode, a gente discutiu muito, mas eles me convenceram. Naquela hora, você percebe que eles vão morrer. Porque é impossível sair dali. É impossível. Sai uma horda. Eles estão sem o poder da magia do rei, que alguém morreu. Uhum. Sai uma horda de. É meio que paralelo, né? Tipo, eles se despedem, aí tem a ceninha que ele repete o que o pai dele falou: Walk to all my friends. E aí ele vai lá pro trono. Até ele chegar no trono, já deu pra ver. Esse momento da despedida é muito fantástico. É. Porque é uma mistura de formalidade com brodagem, cara. É muito. É muito foda. Porque ele tem toda na ponta. Para aquela posição e sendo reverentes ao rei, mas você vê que eles são amigos e a postura tá quase o tempo inteiro saindo daquilo para ele se abraçar. Cara, é muito foda essa parte. E o melhor, está chovendo, ou seja, lágrimas na chuva. Veja só. Totalmente. É, mas eu acho foda, porque, tipo, o que faz a diferença nesse momento é porque o texto ele é muito formal, né? Só que o Noctis, o cara que fez o voice actor, o Noctis, né? Ele faz Nossa, a... Nossa, não existe um personagem. É, ele fala... ele fala o texto dele, tipo, muito baixo, assim, com a fala meio quebrada, né? Tipo, walk tall, my friends. Tipo assim, caralho, fodeu, tá ligado? Eu vou ter que morrer agora. E você fica, ah, cara... Rola um feels. E os brothers na pompa ali, sabe? Eles aceitam aquilo e eles se olham. Puta que... Parabéns, Quarenes. Parabéns. E é isso que começa... Aí começa a sua dualidade de sentimentos. Você tá numa espiral de puto com esse jogo e de repente o jogo começa a te dar uns fios, assim. Tipo... Eu só gostei puto. Eu queria ter jogado o mesmo jogo que vocês, cara. Sou feliz, cara. Eu achei só imbecil, uma ser imbecil. Que palavras imbecis. Bem imbecil. Imbecil. A única narrativa que eu consigo montar aí é que o Noctis e a Square olhando pra você e falando, pô, cara, obrigado por ter esperado 10 anos aí pra eu voltar, tá? Mas ter ficado aí sonhando com esse momento. A parte do que a gente convenceu é por causa do tempo que ele levou pra chegar no trono, né? Eles, quando eles viram pra trás e o Noctis entra no castelo, aparece um monte de demônio. E aí eles invocam as armas deles e lutam. Só que quando o Noctis faz aquilo dentro da sala do trono, que ele se mata, eles perdem os poderes. Então, quando o Noctis se mata, eles morrem. Porque eles morrem pro demônio. Eu sei que eles passaram 10 anos caçando demônios, tal, tal, tal. Mas são tipo. Você sabe que quando você chega no castelo, aliás, em Insônia, só tem monstro fudido. Então, os que estavam ali. São tipo super demônios, 200% de poder, tá ligado? Eles, até o Noctis chegar no trono, que foi pelo menos uns 5 minutos, porque tem elevador, tem o caralho, 4, sei o quê. Eles já pelo menos estariam no mínimo fudidos ali, sabe? E aí ele foi. Fez o ritual, invocou os reis, blá blá blá blá blá, teve um diálogozinho com o pai, acabou, morreu, aí foi lá no plano, no Afterlife, matou o Arjen também. Não, o Arjen na também. Hora que ele entra no Afterlife, aí foi que eu comentei com vocês, eu fui tirar dúvida com vocês. Na hora que ele entra no Afterlife, o Arjen tá todo debochado. Aí quando o Arjen olha, o Noctis não tá sozinho, o Noctis tá do lado do pai dele, e do Prompto e do Gladio. Sim, porque já morreram, estão ali. Eu lembro que eu perguntei pra vocês, ué, como é que os três estavam no outro plano? aí o bode virou e falou, senta. Vamos conversar. Então. Vem cá, veja bem. Então, lembra do pai do Simba? Lembra da mãe do Bambi, pai do Simba? Cara, mas eu vou falar pra vocês, eu demorei a aceitar isso também. Eu não sei se o PH passou pelo processo de negação. Eu passei pelo processo de negação. Eu não queria saber que quando eles apareceram ali, eles estavam mortos, na verdade. Eu demorei a aceitar isso. Não, eu achei tranquilo, acho que foi. Essa. Aí eu comecei a gostar. Mas eu acho que cabia uma cena, não precisava ser tudo ser dedução, né? O jogo já quer muito que você crie o jogo na sua cabeça. Você podia ter aos poucos ali, enquanto a batalha tava acabando, você podia ter algum cortezinho de cena deles três lutando e perdendo os poderes e continuando lutando, enquanto você, por exemplo, ia pra segunda metade da luta contra o Arjen. Alguma coisa assim. Entendi. Ou podia aparecer eles lutando ao fundo enquanto você lutava com o Arjen. Alguma coisa seria assim. Foda. Seria maneiro. Na hora que ele usa o poder dos reis, invoca todos os reis e o Arjen finalmente entende que aconteceu, e morre, a tela fica preta e acaba. O Noctis se desfaz todo, ou seja, tipo, acabou a existência do Noctis pra sempre, ele morreu mesmo, ali é tipo, pra você não ter dúvidas que ele morreu. O anel se desfaz, eles estão no Afterlife, não tem mais cristal, acabou tudo, acabou o ciclo inteiro, zerou, fechou. E fica aí, tudo preto. Quando fica tudo preto, só aparece o Gladiolus falando assim. Tipo, não é o conto de fadas que você esperava começar, né, Noctis? Que é o que ele fala no começo do jogo quando tá empurrando o carro. E continua a tela preta. E começa a eles falando o que eles estavam falando quando estavam empurrando o carro. Isso. E começa a tocar a música do Stand By Me. Puta que pariu, eu vou chorar. Oh, caralho, cara. Essa parte do jogo é primorosa pra mim. É foda, assim, cara. Vocês são ridículos. É por isso que eles fazem jogo ruim. As pessoas como vocês. Cara. A música já tão sem coração. Aturam 30 horas por causa de 2 minutos. Você entende? Que a letra, parece que o jogo foi feito, parece que o final do jogo foi feito por causa da letra dessa música. Exato. Sim, os Beatles pensaram nisso. É possível. Não, não, não. Mas o jogo. A música não é dos Beatles, não, mas tudo bem. Aí ele começa a mostrar, começa a subir os créditos. E enquanto sobe os créditos, tocando essa música, mostra as fotos que você tirou ao longo do jogo. Várias fotos que você escolheu. São as fotos que você escolheu. Então é tipo, os momentos que você quis preservar, as coisas que você achou mais maneiras. Tipo, o selfie do Prompto com a Arané. Com a Arané. Várias fotos que eu guardei eram fotos de batalha, na verdade. Era um frame de batalha. Sim. Ah, nossa, mas esse jogo é isso que eu tava falando. Tipo, puta, a animação não, de não batalha... Não tem frame desperdiçado. Ela não tem frame feio, cara. É. Sabe por que me emputeceu essa música? Vou falar pra vocês, acho que eu já comentei. Sabe que enfim, o pessoal que tá ouvindo talvez não saiba, mas eu participei da tradução do jogo. E uma hora chegou a música pra traduzir, e eu traduzi a música. Não usaram a tradução, tá? Mas na minha cabeça, eu montei toda uma narrativa da versão, sei lá, do John Lennon ou do Ben King cantando. E aí, quando eu vi o jogo, tem Florence Machine cantando a música, cara. Eu gosto de Florence Machine. Você gosta de Simara e Simaria também? Você não gosta da Florence? Por que eu vou gostar da Florence, cara? Que bom, eu quero gostar da Florence. Ô, boa, cantando, cara. Sai daqui. Cara. Para de preconceito bobo. Ah. Não, preconceito bobo, cara. É só ruim, cara. Não precisa fazer nada, brother. O Boto tá fazendo o papel do Daigo aqui hoje. É ruim. É ruim. Fazer o Daigo, isso é verdade. Porque me dá câncer essa merda. Eu gosto, é um lixo. Cara, é ruim, pô. Posso fazer? A música falava assim: Stand by me. E apareceu uma foto do Igni cego sozinho. Eu falei, tipo, eu quero ficar lá do Igni, cara. Ignis, me dá a mão, vem cá. Ah, cara, mas eu super acho que esse é o feeling, assim, no final. Sim. Do jogo. Cara, total. Eles erraram em muita coisa ao longo do jogo. Eles fizeram uma proposta errada, escolheram caminhos equivocados. Mas o final do jogo, ele é totalmente pautado na brodagem e na história do Arjen. E tanto a relação do Nox com os brothers, quanto a história do Arjen, tem um final espetacular. Tudo culmina muito bem. O resto é tudo cagado. Você pensar nas pessoas, no reino, tudo tá fudido. O final do jogo foi a parte que realmente fizeram. O final do jogo realmente fizeram o jogo inteiro. O final inteiro. Né? Fizeram assim, que era pretendido ali. Ficou bom o final. Ficou bom. E aí, a gente tem. Preconceito com Florence lixo à parte, o final foi bem bom. Mas aí a gente tem nos créditos ainda a cena da lareira, né? Aliás, do último acampamento deles, né? Depois dos créditos, aquela cena do não vai embora no cinema durante os créditos, você tem aquela não vai, parte. Não. Hã? Não vai embora nos créditos, não, do meu nome lá. Primeira vez que eu li crédito na minha vida, eu fiquei vendo aquela porra, mané. Que coisa imbecil, mané. Que imbecil. Agora eu me senti como é que o animador 3D número 4 do estúdio de Havaí, com Havaí, se sente. Mas ele fez. Esse cara faz a mesma coisa que você fez. Printa a tela e sim, bota na rede social, cara. Sim. Porra, Depois dos créditos, tem aquela cena que não foi mostrada durante o acampamento, depois do jantar deles, que eles não terminaram. É aquele acampamento que a gente sabe, entre o Hammerhead, né, e a cidade, tem um acampamento final antes da luta. A gente sabe que tem, a gente vê brevemente, mas a gente não sabe tudo o que aconteceu ali. A gente presume, foi só mais uma noite, eles fizeram piadinhas idiotas e o seguinte... Não, foi só mais uma noite, não. Foi tipo a noite que eles provavelmente foram dormir 4 da manhã, porque, pô, eles ficaram sem se ver 10 anos, né? Aham, mas eles até comentam isso no começo dessa cena, que aparece depois de crédito, tá eles em volta da lareira, e o Noctis fala, nós quatro em volta da lareira, né? Quanto tempo tem isso aí? Sim. É, fala, uma eternidade e tal. E essa cena, ela não tem um diálogo muito extenso. É bizarro, porque é o Notch o tempo inteiro tentando falar uma coisa que ele não faz o jogo inteiro. Tá instalado. Se esforçando pra falar. E ele passando na reação, que é puta trabalho de dublagem. Eu joguei dublado em inglês. Os caras mandaram muito, não sei como é que foi em japonês. Mas o japonês também ficou muito maneiro, ficou bonzão. Aquele engasgado, aquele que você. Sabe quando você começa a falar e sua garganta começa a fechar porque tu quer chorar pra caralho e tu tá segurando e tá tentando falar? E foi um trabalho do caralho, eu fiquei surpreso com a voz dele falando isso. E você vê que ele fica puto, mostra a mão dele fechando, ele, porra, por que é tão difícil? Que merda! E os caras falando, né? Vai, desembucha, porra. Fala logo, vai. Ele fala, mas tipo, sabendo que essa é a última vez e que eu tô vendo vocês aqui agora, boladaço, assim. Aí mostra ele meio que chorando. Eu só vi ele chorando na da Luna. Caguei pra ele chorando na Luna. Não conta. E ele fala, cara, vendo vocês aqui é mais do que eu consigo aguentar. Porque ele... Ele já tinha aceitado sobre ele, né? Ele já tinha aceitado que, ok, eu vou morrer. Beleza. Mas aí quando ele vê os amigos, cara, e ele tem aquele acampamento, aquele último acampamento com eles... É foda, cara. Ele dimensiona. E o Gladio, isso. O Gladio chora, viado. O Gladio chora. Ele quer agradecer os caras pela brodagem, por estar junto com ele nesse momento, para dar o sacrifício final deles. Uhum. Todo mundo tá igualmente emocionado e tá todo mundo ali junto, falando, cara, tá tudo bem, é nóis. É nóis, uhum. Porra. Mas aí ele levanta e fala, né? Não, tipo, porra, obrigada, né? Ele levanta e fala comigo. Ele fala assim, cara, vocês são os melhores. You guys are the best. Vocês são os melhores. E termina assim. Mostra o dia voltando pro mundo, né? Várias cenas de vários lugares clareando, os dias mostrando. E a última cena que mostra clareando é o acampamento deles vazio. Vazio. Aí você tipo... Deixa eu assistir pro Zé Ruela, que ainda não entendeu. Triste, né, cara? Terceira pista. Depois tem a cena final. O pião parou de girar, tá, gente? Mas eu acho que essa parte do dia amanhecendo, especificamente, ela não entrou no DLC, não. Especificamente disso eu não lembro. Eu lembro do acampamento final, eu lembro da cena do. Tanto que essa imagem que a GG falou, que ela pintou quando apareceu meu nome, já é ficando de dia. Depois de crédito. Tá. Mas você já mostra as cenas durante o dia. Depois dos créditos. Mas acho que tem também, tô olhando por isso. Aí depois fica de dia, aí mostra a sala do trono, iluminada pelo dia. Só que aí você começa a ver que ela tá. Com a musiquinha tema de Final Fantasy. É verdade, com a musiquinha tema de Final Fantasy. Toda ornamentada, toda enfeitada, como se fosse um casamento, com barulho de casamento. Com sinos, né? Com o rei Regis falando que vocês conheçam felicidade. E a câmera vai subindo até o trono, que tá vazio. Aí quando a câmera chega no trono, mostra a foto que você escolheu, viado. Parado sozinho em cima do trono. E aparece uma mão e pega a foto do trono. Aí você vê que na verdade o trono tá vazio, mas apareceu do nada, sentado ali no trono, o Noctis. Com a Luna do lado dele. Foda-se a Luna, mas ela tá ali. Ela tá no vestido de casamento dela, né? No famoso vestido de casamento dela. E ele tá vestido como rei. Foi desenhado por uma mulher de verdade, uma designer de verdade, com a dona. Isso. E a... Westwood, parabéns, Square. E o... dinheiro lixo. Eles se dão um beijo e dormem. Ele meio que... O Noctis apoia o braço no apoio do trono, fecha os olhos pra dormir, e ela meio que deita perto do colo dele pra dormir. E no que ela diz que o nome da cidade é Insomnia, e o jogo termina com eles dormindo. É muito foda! Na hora que ela tá deitada, vira a silhueta toda e forma o logo do jogo, que é uma mulher deitada, e você fala, é por isso que o logo do jogo é a mulher deitada. Todos os outros logos de Final Fantasy, eles são muito mais óbvios. Eles são... Você não, entende. Esse também era, pô. A mulher é o oráculo, cara. Pô, mas não fazia sentido pra mim ela deitada, nem saber que era a Luna, nem nada. A Luna quase aparece pro jogo. Tudo bem, mas assim, é uma mulher. Que mulher será que é aquela? O desenho é do Ashitaka Mano. Nunca tem nada a ver com o jogo. É sempre uma porra nefasta. Não, sempre tem tudo a ver com isso. Sempre tem tudo a ver com o jogo. Tem tudo a ver com o jogo. Tem um que é o Spawn abraçando a menina, porra. Não. Mas assim, o seguinte: o estilo de desenho dele não tem nada a ver com o estilo final dentro do jogo. Ah, tá. Nunca teve. Tudo bem. Antigamente era 8 bits, não tinha como ter. Hoje em dia, porque é a porra do moleque lá do Rino Asa que faz, não tem nada a ver. O estilo de desenho dele não. Sempre uma parada abstrata. Tem um que são os lanceiros também vindo. Não. Todos os desenhos dos logos do Final Fantasy, eles têm a ver com a história do jogo. O Final Fantasy 4 é o Caim, que eu me lembro aqui de cabeça. Sim. O Final Fantasy 4 é o Caim. O Final Fantasy 6 é uma máquina da Terra lá, que começa o jogo Magitech. O 7 é o Meteoro. O 7 é o Meteoro, o 8 é o Renault Squall. O 9 é um cristal, o 10 isso. É a Yuna dançando, invocando alguma coisa. A Yuna dançando. Quase a dança de passagem. É. Isso. Então, assim, todos têm a ver com o jogo. Por todos teria a ver com o jogo, o que, que pode ser o Clube 15? Que mulher é aquela? Sim, claro. Mas aí aí meio que joga na minha cara, eu não tinha percebido. Ok. Quando aparece ela ali, lembrando que no início do jogo, sempre que você entrava pra jogar, era noite, estrelas e tal, tocando uma música bem triste, mas pesadinha, e era o logo do jogo. Nisso, eles desenham um extra, que é o príncipe deitado também, sentado, dormindo do lado dela. E em vez de ficar preto atrás, passa a ficar de dia. E a partir do momento que você zera, a tela inicial do jogo é sempre de dia. E eu falei... É bobo, mas é maneiro. É bobo. E ele completa logo, né? Ficou maneiro, cara. É, ele completa logo. Também, quando se matava o Mewtwo, mudava a tela de seleção. Mas nem por isso é bobo. Ah, e no Mario Kart, quando você zerava tudo... Alô, caiu o Ximenes? Alô? Não, eu só tô... Ah, tá. É significativo pro que a logo é, pro jogo também em si. Eu achei muito simbólico, achei muito bonito. E termina com um fim grandão na tela, e eu... Esse final me deixou com um sentimento muito estranho, porque eu tava com raiva, e do nada eu tava, tipo, muito... Feliz e triste, assim, né? Caraca, eu tava triste pra caralho com esse final, cara. Desabei foda. Mas eu queria falar pros meus amigos, eu tô puto com o jogo, eu não tô. Eu saí confuso. E aí eu fui conversar com uma galera, e a galera tava falando assim: ah, que raiva! Ah, que foda! Ah, que raiva, que foda! Cara, tá todo mundo. Ficou todo mundo assim, eu acho, cara. Sim, porque, tipo, na boa, eu com o final bom. É, cara, na real, eu achei que, na boa, assim, e aí é a questão que eu fui postar bastante soco quando bateu a bad, tá ligado? E, tipo, eu achei o jogo bom. Eu achei o jogo, tipo, muito abaixo das minhas expectativas, com muitas falhas, mas, tipo, eu tirei uma média, tá ligado? Eu falei, cara, tá, é um bom jogo. Eu tô feliz que a Square conseguiu sair, tirar esse encosto, tá ligado? Eles vão poder partir pro outro Final Fantasy com coisas que eles acertaram nesse jogo e vão acertar mais no próximo, tá ligado? E em all in all, foi um jogo que eu me diverti, apesar de eu ter me divertido mais com as coisas que não são diretamente relacionadas com o jogo. E aí eu vi o trailer antigo. Caralho, não, eu fiz isso também, cara. Caiu no erro. Aí é que bateu a bad. E aí eu falei, cara, como é que eu consigo estar tão puto com uma experiência que eu gostei, saca? Sabe o que eu consigo concluir com de Final Fantasy XV? Eu não tinha que foi uma experiência, ele foi tipo um namorado vacilão que eu tive. Tipo, eita, um namorado que, vacilão foi, que eu brother. Tive. E aí a gente terminou, mas terminou ainda numa boa, sabe? A gente não se odiou. Ele teve os vacilos que ele fez, os vacilos dele, tal, tal, tal. Mas a gente acabou o namoro, beleza. Aí ficou triste, né? Mas ao mesmo tempo, ok, a gente ainda pode ser amigo, a gente não pode conversar um com o outro, ok? E aí depois você vai ver, sei lá, foto antiga, vai ver o que ele te deu e tal. E aí você fica, ou o que ele te prometeu, na verdade, né? E você fica mega, mega, mega, mega, mega puto, isso, decepcionado e frustrado. E é isso. Final Fantasy XV era um namorado vacilão que eu tive, terminei e fiquei assim. Se eu pudesse dar uma dica pra qualquer pessoa que vai jogar Final Fantasy XV, não assista os trailers antigos. Não olhe perto. Não olhe, cara. Muito menos antes de jogar o jogo, né? Depois até que, tipo assim, ah, tudo bem, se você quiser, por sua própria conta e risco. Mas assim, antes de jogar o jogo, nem a pau. Nem a pau. É um jogo. Posso dar uma dica também? Pode. Olha só, galera, se você quer aproveitar Final Fantasy XV como merece ser aproveitado, não leia nada e aproveite o mundo aberto. Não leia nada. Nada. Vai jogando a esmo. Você vai ser muito feliz. É, se você quiser aproveitar, espera sair a edição do ano aí que vai sair, com todas as atualizações e pronto. Não, olha só, joga como se fosse Monster Hunter, é bem melhor. Joga só mundo aberto. O foda é que todos os elementos pra fazerem uma história do caralho, pra conduzirem um roteiro muito bom, você ficar motivado jogando pra caralho, você ter personagem maneiro, ter uma party, ter tudo, tava tudo ali. É tipo, desce pro play. Caralho, que playground foda. É um playground muito foda, né? Caralho, foda. Tem até montanha-russa nesse playground. É, muito irado. Mas você vai brincar com essa bola ali no canto. Toma, vai pra lá. Vai pra lá. Olha pra parede. Você fica com uma bola brincando olhando pra parede. Não, é um potencial absurdo o tempo inteiro desperdiçado. Potencial infinito que tinha ali que não foi aproveitado. Tá na Fantasy 10, eu não gosto. Ah, não pode ser, não gostei. Mas esse não, dava pra ter feito uma coisa sensacional ali. Pode ser. O pior é que você tá com a bola na mão olhando pra parede, mas você tá ouvindo a montanha-russa lá atrás. As pessoas... Né, foda, porque, tipo, dá pra ver que eles perderam a maior parte do tempo de desenvolvimento meio que fazendo tipo, um trabalho de base do jogo, saca? Tipo, pra deixar o jogo bom. E aí eles não usaram. Aí seu amiguinho dessa montanha russa não tá pra tua sopa. Caralho, moleque, por que tu tá com essa bola aí? Vem voar com a gente. Essa era a ideia. Essa era a ideia. O Final Fantasy, que era pra ter saído realmente com um número na cronologia, era o Type Zero e não saiu. Saiu como um jogo Zé Ruela, entre aspas, de PSP. Que ninguém dá valor. Depois de PSP, que ninguém dá muito valor. Mas a Square meio que já tava botando ele no canônico. O Nini também gosta bastante. Não posso. Eu só não gosto pra caralho porque eu não joguei ainda. Eu joguei só a versão de PSP, eu quero jogar HD. Eu joguei um pouquinho agora. No PlayStation, mas eu achei o esquema de missão dele, de tipo, ah, mata todo mundo no mapa, vai pro próximo mapa. Eu achei isso meio sacado, de um ponto de vista de jeito. É bem sacado. Final Fantasy XV é um jogo que poderia ter sido o melhor Final Fantasy. Poderia ter sido um Final Fantasy muito bom. Ele poderia ter revolucionado. Podia ser Game of the Year, podia ser a porra toda. Mas ele é um... Podia ser Game of Thrones, né? Podia ser game da porra toda. Mas ele é como o Honest Video Game Box mostrou. É... It's okay, 15! E assim, no fim das contas, a raiva é por isso. É porque eu sei o potencial do jogo poder ter alcançado. Eu joguei 30 horas do jogo, eu não tenho jogado. Eu agora, se o jogo não tô gostando, eu paro de jogar. Deixa eu fazer uma... Deixa eu colocar uma pergunta aqui. Vocês realmente acham que ele é apenas ok? Eu acho ele... Quem você acha ele bom? Não, eu fiz uma pergunta. Só idiota responde uma pergunta, outra pergunta. Então, tô te respondendo, então. Ah, é? Você acha bom? Eu acho só ok pra ele, na média. Eu vou lembrar dele pra sempre. Inclusive, mas já tô até começando a esquecer. Deixa eu jogar outra pergunta. Se ele não se chamasse Final Fantasy, e aí? Aí seria o melhor jogo. Porra. Eu tô sério, pô, expectativa, cara. Eu tenho esse conflito também, cara. Eu concordo com o que o Vô tá falando. Rola. Tipo, o filho. Se chamasse The Prince of Light. Não, é um nome maneiro, pelo amor de Deus, né? Tipo, Bravely Default, era um nome nada a ver maneiro. Square sabe fazer nome maneiro, nada a ver. Se fosse um... Sei lá, mas tá bom, Prince of Light, tá bom. The J Hangover RPG, se fosse esse nome, sei lá. Talvez fosse um jogo melhor, assim, porque não carrega peso, né, cara? Ou pior, né? Porque também não carrega expectativa. Mas eu super tenho essa dúvida, eu não sei se seria melhor ou pior. Mas não, talvez menos gente tivesse jogado, mas assim, você podia ter tirado um Bravely Default da cartola da vida, né? Pode. Bravely Default é muito isso. Se fosse chamar Final Fantasy não sei o que, talvez ninguém desse bola. Até porque já ia ser Final Fantasy qualquer merda, não ia ser um número da cronologia. Ia ser Final Fantasy Bravely Default. É, por padrão, ele ia ser mais ignorado, porque ninguém dá muita bola pra esses jogos genéricos de Final Fantasy. Não numerados, tipo Type Zero, né? É o problema Type Zero em preto. Mas beleza, assim, Bravely Default, caralho, que RPG foda esse Bravely Default aí, que é um Final Fantasy maneiro, Final Fantasy. O Final Fantasy XV podia ter sido um Final Fantasy com outro nome. Talvez no meio do caminho, entendeu? Eu já, Type-Zero foi. Eu já tinha umas expectativas pelo trailer, que o jogo estragou. Entendeu? Mesmo que não fosse Final Fantasy, que fosse a Princess, sei lá o quê, o trailer prometeu uma coisa e o jogo veio outra. Podia ser só Final Fantasy Versus. Ia acabar logo com essa porra. Eles deviam lançar essa merda, né? Eu fiquei puto de novo esses dias, porque o Persona 5 foi lançado pro PS3 também. E eu pensei, por que não lançaram? Cara, os dois. Sabe o que foi o Final Fantasy XV pra mim? Quando você ia no mercado com a sua mãe, você falou assim, mãe, eu quero isso. Ela falou assim, na volta a gente compra. E nunca você recebe. Nunca voltou. Isso nunca foi Final Fantasy XV. Ela nunca voltou pra comprar aquilo que ela te prometeu. Ela nunca volta. Te responder a sua pergunta, posso quebrar ela pra responder essa pergunta? Vontade. Em questão de jogabilidade, eu me diverti muito jogando o jogo, fazendo side quest. Eu passei mais de 20 horas no capítulo 3 fazendo side quest, viado. Tem jogo que eu não jogo 10 horas. Eu joguei 20 horas só o capítulo 3. Eu gostei muito de jogar. Jogar o jogo foi divertido. Tem os seus defeitos no capítulo 13, tem. Mas eu achei o jogo divertido de jogar. Me frustrou muito o roteiro. Eu senti falta de um roteiro ali. Eu falava, caralho, quando eu jogo Final Fantasy, eu cresci tendo uma excelente experiência em roteiro. Final Fantasy foi a série de jogos que me fez dar atenção à história nos videogames, me fez me importar com isso. Fui estudar inglês pra jogar essa merda. Ia falar exatamente isso. Aprendi inglês por causa dessa merda. Me dá um jogo em português, porra, filho da puta, né? Assim que se faz, não. Agora, eu. Só que ao mesmo tempo, enquanto o roteiro foi muito ruim, a sensação que ele me passou com os brothers e o final, que eu achei muito sensacional, deu uma balanceada, entendeu? Então no final é um jogo bem divertido de jogar, com uma história fraca, mas uma experiência muito maneira. Então eu achei bom. Eu achei um jogo bom. E eu achei ok. Dos jogos que eu joguei... Assim, dos jogos que eu joguei recentemente, cara, eu poderia dizer que Witcher 3 é melhor, mas eu não me empolguei tanto com Witcher 3 como me empolguei com Final Fantasy XV, que é uma sensação de hype, mais joguinho divertido de jogar, mas a historinha que eu me envolvi pra caralho também. História não, o finalzinho que eu me envolvi pra caralho. Mas deixa eu te perguntar, PH, o The Witcher, ele te causou diferentes sentimentos enquanto você jogava? Bem, em uma intensidade muito menor. Mas causou diferentes feelings? Causou. Talvez seja isso, né? Os feelings, eles definem muito como a gente gosta ou lembra do jogo, né? Então, se eles acontecem numa quantidade, mas numa intensidade maior, ele tem um mérito melhor, talvez maior no final. É, depende da memória afetiva, né? Balance. The Witcher você jogou no máximo 3 jogos, e Final Fantasy jogou 30 jogos. Mas o Final Fantasy, o 15, ele tem uma jogabilidade boa. Tem. A jogabilidade é excelente. Foi o que eu falei lá pra quando a gente gravou o The Last Guardian. O Last Guardian eu achei a jogabilidade uma aposta e foi boa. Final Fantasy VI era uma aposta e a jogabilidade maneira. A jogabilidade do Last Guardian, ela não é ruim, ela é quebrada. São duas coisas diferentes. Então, mas aí pra mim, a minha experiência fica ruim. Uh-huh. É que você tá vendo da perspectiva de game design, não tô, só caso você tá, se eu gostei ou não. Eu achei um cocô porque é quebrado, por acaso é porque ela é quebrada. O jogo é todo quebrado, né? Eu joguei bem quebrado. Acho que a jogabilidade. Mas Last Guardian foi outro episódio. Sim, sim, mas o Final Fantasy não. O Final Fantasy tem a jogabilidade quase toda redondinha. Em detalhes de, por exemplo, eu achei magia inútil, os summons achei mal feitos. Mas aquela coisa assim, de pegar a espada e bater, achei maneiro. A parte de Monster Hunter é bem maneira. Muito boa, com ressalvas, mas é muito boa a jogabilidade. É, sim, é legal, é boa. É, mas o potencial de contar a história que tinha ali, que é característica do jogo, né? Se for simplesmente uma jogabilidade, como eu acabei de dizer, eu jogava Monster Hunter também. Mas cara, aquele sentimento do ex-namorado que eu tava comentando, sabe? Isso. Você, quando você pensa que, tipo, cara, a gente era tão perfeito junto, a gente poderia ter dado tão certo, aí você fica frustrado porque não deu. É foda, é. É foda. Agora, ó, é depressão, cara. Isso dá depressão, cara. agora só nos resta, sabe o quê? Período de superação. Agora é olhar pra fotinha que a gente levou pro trono e lembrar da dor e da delícia de ser o que foi. Agora é walk to all my friends and go. Vamos lá. Eu gosto de jogos. É frustração. É tantos fios. É tanta coisa, é tanta frustração. É tanta... tantos fios, né? Eu tô olhando que puxou daquele fio mesmo. Que é, eu não consigo nem pedir pra ninguém dar nenhuma imagem, nenhum jogo, nenhum anime, nenhum filme, nem nada pra esse jogo. Só. Eu quero ver quem tem o culhão de dar um ex-namorado pra esse jogo. Um namorado. É. Não pode citar, quero... não pode citar, não dá, não dá. Não pode citar nomes, é. Eu quero ver quem tem o culhão, mané. Fazer a comparação que ele já fez. Eu fiz na minha cabeça, mas eu não vou falar aqui. Entendi. É o ex-namorado que fez você crer em um grande futuro e depois desconstruiu isso. Tá. Que prometeu e não entregou. Exato. E não foi naquela época de infância que ainda tem aquela inocência. É uma época que você tá mais maduro, você realmente viu um potencial ali que, porra, tá maneiro, sabe? Mas Você noivou! Não, exatamente. Você olhou pra ele e falou, cara, você era o escolhido, você era o The One. Ximenes, você lançou um videozinho muito irado, não lançou? Eu lancei um videozinho muito irado, cara. Quem não assistiu muito ainda, tá dando mole. Cara, muito bom, me rachei de rir, aprendi muito. Parabéns, obrigada. Ô, PH, viu as oportunidades que a gente perde? Era fazer. Tá ligado que eu e o Lápis, a gente tinha discutido muito sobre essa ideia que vocês fizeram, né? A gente já tinha falado até com o Léo e com o... Há 6 anos. Penor. Mas o poder de execução aqui é lamentável. Nós somos o Final Fantasy XV, nós mesmos. Nós somos o Final Fantasy XV de nós mesmos, caralho. Vai ser essa frase. Eu vou abrir o Google Drive aqui do roteiro do primeiro que a gente fez e tem uma linha, que foi a linha que eu coloquei lá o tema. Tem lá tema, Sonic. Morrer. Grande. Jimenez, Minluke. Mais fácil, é o quê? É site? É canal no YouTube? É uma cachorro? Agora os dois. Pokémon, né? Se vocês quiserem assistir o vídeo, vocês podem entrar em www.minluke.org, porque nós somos uma organização muito séria. Uma organização. E você pode entrar aí também e encontrar no YouTube, porque o nosso SEO tá mal otimizado pra caralho e a galera não encontra a gente na busca. Caralho, que dá. É. No YouTube? Você tá falando? Virginia Prending. Aham, no YouTube. A culpa não é de vocês, não, a culpa é do YouTube. YouTube. Ou então youtube.com/minlukeblog. Você já tem mais de 100 seguidores? Já. Ah, porque isso é uma das coisas. Eu falei, eu tô voltando com bola, cara. Então, a culpa não é de vocês, não, cara. A culpa é do YouTube. Tá dando muito problema. Sério, tô zoando. Tá dando muito problema. O YouTube tá mudando, sim. Agora. Tá deixando tudo pior. GG, qual é a boa? Boa. Eu tenho newgameplus.com.br, que vocês podem me encontrar lá também. Mas, sei lá, eu tô sempre por aqui, né? Então. Jajé, como é que tá lá no Gol, Jajé? Eu sou tipo freelancer pra Vivi agora. Se a Vivi, tipo, precisa que eu vá. Ela chega em mim, aí, fia, você pode ir nesse evento aqui e escrever algo pra gente? Aí eu vou, passa aí. É o Black Ops da Vivi. Exato. Entendi. É isso aí. É, meus amigos. Aí, muito difícil. Ah, dizer eu isso. Tenho jabá também, eu esqueci, eu tenho jabá também. Já tá com a velha, mas quando for assim. Eu, no dia, sei lá, esse sábado último agora, acho que a gente tá gravando, 10 de abril, fiz lá um evento na Brasil Game Cup com o tutorial do doutor do Porta dos Fundos. Eles fizeram um campeonato de Game Beasts, que é um jogo de luta muito ruim, mas muito divertido. E eu narrei lá o campeonato deles, tava o Totoro, o Matheus Castro, o Gaveta e o Maracujá do Paracionária. Tem no YouTube, eu vou botar o link, se eu lembrar, que é daqui a 10 semanas, e dei uma conferida lá, e é essa parada. Basicamente, fundamentalmente é isso. Até lá talvez tenha outro jabá, mas aí eu faço com isso aí. Não percam isso. Quero ver essa porra. Novidades virão por aí. Eu sinto isso no ar. Novidades viram por aí. Viram. E voto rumo à Rede Globo. E voto na Globo 2020. Sim, eu quero acertar. Eu tô sentindo que o Bad e a GG futuramente vão ter novas novidades. Vão ter umas novidades aí. É, eu também queria, mas eu não tô podendo. Meus amigos, é muito difícil dizer isso, mas muito obrigado. A gente também te ama. Dizer muito obrigado. Você tá com um anel ou tem um anel nessa cena? Eu tô sem um anel. Cabeça erguida, meu senhor. Pergunta importante. Cabeça erguida, sim. Um abraço e até semana que vem. Walk Talk. Tchau, amigos. Então, o Baixo Frente Soco sempre na vanguarda do atraso, né? Quando todo mundo tá no hype é com os Persona, a gente tá falando de Final Fantasy XV. Cara, mas. Até sair o Dragon Quest XI, a gente fala de Persona e do Zelda aí.